Tá muito bem, microfonão. Voltamos para o ano de 2002. Onde é que você estava em 2002? Rapaz, é uma boa pergunta, porque eu não tenho muitas memórias de 2002, cara. Mas eu deveria estar num lugar bem, numa posição bem mais agradável do que a que estou agora, só não tenho muita dúvida, não. Eu, cara, putz, eu tava em João Pessoa, na Paraíba. Caraca, você morava em João Pessoa? Morava. E eu fui ver esse filme no cinema, inclusive. Olha só. Só que eu fiquei com muito medo do William Defoe, que eu pedi pra minha mãe, eu preciso sair, tô com muito medo. Acabou que eu não vi o filme inteiro no cinema. Não, mas olha só, eu... Ah, cara, que vergonha falar isso, mas assim, em 2008 eu já era burro velho e eu não vi o Cavaleiro das Trevas porque eu fiquei com medo, cara. Nossa. Ainda mais que falaram que o final era sombrio, eu pensei, sério, cara, isso é verdade, eu pensei, caraca, mano, vão fazer o Coringa vencer no final, não quero ver esse filme, não. Eu vou falar que eu fui ver esse filme meses depois num piratão. Mas pra... Mas assim, pra vocês não jogarem, eu comprei o DVD desse filme. Inclusive a edição que vinha com dois DVDs especiais e tudo mais. Enfim, estou me devagando, cara. Não, tudo bem. Mas na verdade a gente tem que voltar lá pros anos 80, porque a produção desse primeiro filme ela é bastante conturbada, não diria? Ah, é. Porque passou na mão de uma porrada de estúdios. Eu acho que é interessante a gente falar dessa produção do filme do Homem-Aranha, porque ela, de certa forma, de certo modo, eu acho que ela diz respeito também um pouco do que foi o histórico de produções aí da Marvel pra cinema e TV, né? Porque a gente tá falando, querendo ou não, eu acho que hoje em dia, isso, eu acho que isso é uma questão questionável do Homem-Aranha ser a maior propriedade da Marvel, eu não sei. Mas o ponto é que em dado momento, eu acho que talvez continue, não sei. Mas Homem-Aranha, desde que o mundo é mundo, ele é, assim, sem dúvida nenhuma, o personagem de maior apelo. E como sendo um personagem de maior apelo, foi o personagem que a Marvel aí mais fez exigências pra... Enfim, né? Perdão, fez tentativas. Você vai cortar todas essas... Não, mentira, vou reformular. Tudo bem. Não, olha, eu acho que, enfim, esse histórico aí de tentativas de fazer um filme do Homem-Aranha, elas... de certa maneira, elas dizem muito respeito ao que era assim, a Marvel e suas produções, né, tentativas de produções cinematográficas para TV ali antes dos anos 2000. Né? Afinal de contas, a DC Comics, né, já é pertencente ao Warner já faz um bom tempo, então, de certo modo, isso sempre ajudou muito a DC Comics em ter suas propriedades adaptadas para TV e cinema. Não também que ela tenha que a DC tenha feito muitas tentativas, mas se a gente for olhar no histórico, ela saiu na frente, né? Não só com os filmes do Superman, que nós falamos no cast anterior, né? Com os filmes do Batman e Tim Burton, mas também com o Batman de 66, a Mulher Maravilha. Supergirl. Aí tem, né? Supergirl e por aí vai. O Aço com o Shaquille O'Neal, que um dia a gente vai fazer um programa dedicado só a ele. Ah, vai, com certeza. Inclusive, esse filme tá na minha lista aqui pra ver, cara. Mas, de fato, né, cara, você pega o Homem-Aranha, ele é o personagem... Eu acho que da Marvel ele é o personagem que tem mais adaptações, assim, fora da família de origem, dos quadrinhos. Eu acho que é o que tem mais games, mais animações. Mais desenhos animados. Não, exato. Mais desenhos animados, né. E... um dos que tem mais filmes, sem dúvida nenhuma. Detalhe que a revista do Homem-Aranha é a revista mais vendida da Marvel, disparado. Ah, sim. Não, é um personagem... Eu acho que a gente pode dizer que ainda hoje ele continua sendo a maior franquia. Eu não sei, né? Me parece que, isso mudou um pouco com Vingadores. Mas o Homem-Aranha, ele sempre vai ser um personagem que vai ter um lugar de destaque na Marvel. E o fato é que quando a gente olha, né? Tem muito, assim, esforço do Stan Lee... Né, de tentar adaptar essas franquias, tanto que nessa história aí saiu aqui o seriado do Homem-Aranha japonês, que inclusive tem uma série no Disney Plus chamado Marvel 616, que tem vários episódios assim, né, contando questões de bastidores, e tem um episódio dedicado só ao Homem-Aranha japonês, e é muito bacana, né, que é aquele Homem-Aranha clássico que tem um robô e tudo mais. E teve um seriado pra TV, né, nos anos 70, 80, que... Enfim, chegou a ter filme, perto. Chegou a ter lançado um filme, né? No cinema também. Então, muita gente fala que esse filme... Que foi o primeiro filme do Homem-Aranha, né, cara? Não sei se você tá ligado, esse seriado dos anos 70, assim, que... Eu acho que eu tô vagamente ligado, que eu confundo muito o uniforme desse filme com o uniforme do seriado japonês. Mas eu acho que eu sei o que é. Estranhamente, lembra muito, né, cara? Lembra muito. Pega muito baixo orçamento. É, exato, exato. Mas tudo isso são tentativas, assim, bem incipientes, né, que o Stan Lee, em seu esforço, fez pra tentar levar a propriedade pra cinemas, né, cara? O fato é que, assim, de certo modo, isso é uma coisa interessante de a gente observar, essas tentativas, elas tiveram lá seus efeitos no que a gente, enfim, né, foi até hoje. Tem um caso curioso, cara, que realmente teve uma vez que quase chegou a sair um filme do Homem-Aranha, né, um filme mesmo, e que uma capa da Marvel saiu com a foto, assim, do ator, né, vestindo o Homem-Aranha, uma fotografia mesmo na capa, uma capa bem bonita, inclusive, depois, sei lá, coloca aí nos links pra galera ver, mas o projeto... Então, assim, é um projeto, essa ideia de adaptar o Homem-Aranha, porque obviamente é uma franquia muito, muito rentável, já vem de muito tempo, né, cara? Inclusive, a gente tem que falar que, cara, James Cameron, eu não sei como James Cameron não fez um filme de herói até hoje, né, porque... Ah, então, essa história é muito curiosa. Eu dei uma olhada no histórico. O primeiro estúdio que tentou fazer um filme do Homem-Aranha foi a nossa querida Canon Films, que a gente comentou que foi responsável pelo Superman 4. Pois é, cara. Isso em que ano? Lá no meio dos anos 80. Só que aí tiveram alguns problemas, acabaram não adiantando nada. Eles chegaram a cogitar um orçamento baixíssimo de 10 milhões pra fazer um filme do Homem-Aranha. Aí entra aqui, entra ali, acabou que foi parar, e os direitos foram parar com a MGM, e a MGM entregou pra Carolco Filmes, que era a empresa que o James Cameron fez, por exemplo, Exterminador do Futuro, True Lies, etc. Inclusive cogitaram a colocar o Arnold Schwarzenegger como Dr. Octopus. Imagina! Seria no mínimo curioso demais, cara. Olha. Cara, o Dr. Octopus do Arnold Schwarzenegger não tem braço mecânico, tem quatro braços extras, humanos. Não, cara, tem jeito. Seria uma. Sei lá, né, cara? Seria uma versão muito particular do Dr. Octopus. É. Mas assim, o contrato aparentemente dizia, que eu dei uma olhada por cima, é que o James Cameron teria o mesmo controle criativo e autoral do que ele teve, por exemplo, em Exterminador do Futuro. Então, se ele quisesse remover um roteirista que forneceu um rascunho anteriormente, ele teria esse controle. Um dos produtores da Canon Filmes entrou na briga para poder pelos créditos do filme. Aí acabou que o filme nem entrou em pré-produção e resultado. Entre 95 e 96, a Carolco Filmes, a Marvel e a Canon entraram em falência. Que time perfeito, né, cara? E nessa briga toda, os direitos foram parar na mão da Columbia, que hoje pertence à Sony. E aí entra na produção do filme que a gente acabou vendo no cinema. Exato, mas esse filme do Cameron, cara, ele chegou a ter um roteiro, assim, bem avançado. E, assim, eu nunca cheguei a ver, eu não sei se o roteiro provavelmente vazou, mas tem muitos detalhes aí que você encontra na internet. Era um roteiro que ele tinha uma proposta, assim, mais sombria do que o habitual, né? Mas também era bem fiel ao personagem, o vilão ia ser o Electro. E assim, o curioso é que muitas das ideias que estavam ali no roteiro do Cameron, elas, em maior ou menor medida, elas foram parar no filme do Sam Raimi. Tanto que eu já vi umas declarações assim do James Cameron que ele dá umas respostas assim meio atravessadas, entendeu? É, mas aí tem a detalhe que é esse que eu não lembro o nome do cara, acho que era Mayhem Golan. Acho que ele fez um dos primeiros drafts ainda na Canon Filmes. E o Cameron vai deixar ele de fora, sabe? Sendo que ele aparentemente deu uma reaproveitada no roteiro. Ah, é? Então, assim, ladrão que rouba ladrão, né? Pois é. Enfim, né? Essa é uma história de bastidores, cara. Mas ele chegou a tá. E teve entorragem também, assim, só de curiosidade, que era um seriado lá da HBO, que um dos personagens era um ator de Hollywood que fez sucesso num filme do Aquaman do James Cameron, né? Então, assim, a bola tá cantada. Inclusive, no seriado era divertido porque tinha cenas, assim, do filme. Então, a bola tá cantada pra ele dirigir um filme aí do super-herói há muito tempo, né, cara? Mas isso não vai acontecer nunca porque ele só faz Avatar. Exatamente. Mas, enfim, né, cara? Eu acho que a gente tem que falar desse filme, cara. O Sam Raimi, nessa altura do campeonato, ele já era ali um cara, né, cara, em Hollywood. Porque, sim, total, com a trilogia do Uma Noite Alucinante. Uma Noite Alucinante Brasil e Evil Dead, cara, que Pô, é um cara de cinema de baixo orçamento de terror, né, cara? O primeiro Evil Dead é um dos primeiros filmes, assim, dos Estados Unidos, né? De terror, a popularizar essa coisa do gore, né? Que na época Isso. tinha toda a coisa, assim, enfim, né, cara? E é um filme de baixo orçamento, olhando pra caramba pra época. Depois ele fez a continuação que eu acho até melhor, né? Que é um dos filmes mais, assim, importantes do terri, né? Que é esse gênero de terror que mistura comédia com terror. O segundo é maravilhoso. O terceiro é bom, mas o terceiro já é comédia total. Mas, assim, é uma das franquias aí mais adoradas do cinema. E, cara, já deu em outros filmes, já deu em quadrinho, em seriado, inclusive. Ele já era um grande nome, né, cara? E, diga-se passagem, cara, ele não era um cara que é totalmente ali leigo no que tangia a filme de super-herói, vamos colocar assim. Sim, eu conheço esse filme que ele dirigiu. O Darkman, né? Exato, com Liam Neeson. Exato. Mas, cara, eu vou te falar, Darkman é um bom filme, tá, cara? É um filme. Certo, vamos pôr assim. Já era familiarizado com o universo de super-heróis. Vamos colocar Sim. assim. Eu acho que a escolha dele pra esse primeiro filme foi muito interessante, né, cara? Porque ele já era realmente um cara que tinha realmente. Que tinha um. Já tinha esse interesse realmente com o universo de super-heróis, né, de quadrinhos, tanto que ele adaptou. Ele procurou adaptar tanto Sombra quanto o Batman, esse negócio que ninguém sabe, né? Ele correu e correu atrás do direito durante um bom tempo. E aí, inclusive, né, ele foi fazer o Darkman, que era, né, o seu filme de super-herói, né? Um filme com um certo toque de terror. Então ele sempre teve, na verdade, um interesse muito grande por esse universo dos quadrinhos. E quando a gente olha o que ele fez aí com Homem-Aranha 1, cara, eu arrisco a dizer, de certa maneira, que esse filme, ele é a consolidação do que a gente vai ter do universo cinematográfico, assim, do universo de super-heróis no cinema, né? Não, do MCU, né? Mas eu acho Eu que ele é o diria filme. mais, eu vou além, eu digo que ele é mais ou menos o primeiro grande exemplo de blockbuster de super-herói. Tudo bem que assim, de novo, a gente já tinha o Superman do Richard Donner lá em 78, mas assim, foi dando uma amenizada com o tempo, sabe? Ainda teve um respiro com o Batman do Tim Burton, mas assim, entre esse período a gente teve Superman 4 e Batman e Robin. Batman e Robin quase que sepultou o gênero no cinema. Assim, sepultar eu acho que é um termo muito forte, porque um pouco tempo depois teve o Blade, né? Mas o Blade é Ah, aquele é? negócio. É, É, o mas o Blade Blade. foi mais um filme com Wesley Snipes, caçador de vampiros, do que um filme de super-herói de quadrinhos. Até porque o Blade ele não é um personagem tão presente nessa iconografia que a gente tem de super-herói, né? Isso é uma É. coisa. Se bem que também, acho que talvez não seja muito, talvez tenha exagerado, porque 2 anos antes teve X-Men do Bryan Singer. Não, exato. Mas eu acho que o X-Men do Bryan Singer ele foi um big deal, cara. E, assim, a gente cita, né, com muita razão o X-Men do Bryan Singer, mas eu acho que a gente pode dizer que a consolidação dessa onda de filmes super-heróis dos anos 2000 vai vir com muito também a revelia do sucesso do Homem-Aranha do Sam Raimi, porque você tem o X-Men 1, em 2000, que é um sucesso muito grande, né? Um sucesso que assim, o estúdio, muita gente não confiava, né? E aí, com certeza, isso me deu muita moral pro Sam Raimi fazer o Homem-Aranha, que, assim, da maneira como ele fez, né? Porque, vamos colocar que o primeiro X-Men, ele é um filme um pouco mais barato, né, cara? Assim, do que o. E ele foi muito mais vendido como um filme de ficção científica do que como um filme de super-herói também. É, exato. Assim, por mais que fosse X-Men, né, e as pessoas, por conta do desenho animado, todas soubessem que era X-Men. Esse filme do Sam Raimi, cara, olhando em retrospectiva, ele é muito interessante porque ele é realmente um filme que tá, assim, realmente olhando de uma maneira mais envergonhada pro próprio subgênero de heróis, né, cara, assim. Com certeza. Né? Tanto que, assim, se você for parar pensar, né, mais ou menos dessa época, tem os filmes do Bryan Singer, né, que estão bebendo numa base muito sci-fi, e você também tem o Hulk do Ang Lee, que é mais ou menos esse contexto aí que as pessoas esquecem, mas que é um filme que por mais que, assim, é o Hulk, né, e tudo mais, o Ang Lee, ele tentou fazer uma coisa muito interessante, né, que não necessariamente funcionou, mas que teve lá, assim, seus. Que teve lá, eu acho que que teve em alguns momentos e tal, é, inclusive eu acho que esse é um filme que ele é bem subestimado em algumas partes, e foi tentar fazer uma coisa assim super densa, com teoria freudiana e tudo mais, e psicanálise, saca? E tudo. É um filme que eu acho ele como tentativa muito interessante, mas você vê uma coisa ali de tentar dar um ar pro filme de super-heróis de uma coisa talvez um pouco além do que eles devessem ser, até no sentido de você tentar buscar uma certa legitimidade, né? E assim, de certo modo, isso a gente pode pensar que isso retorna em alguns momentos mais pra frente, né? Mas é fato que, cara, a gente tem dois vetores muito grandes, que são o sucesso do Homem-Aranha e do X-Men. Peter, é nessa fase que um homem define aquilo que ele vai acabar sendo pelo resto de sua vida. Cuidado com o que você vai ser. Esse tal de Flash Thompson, ele provavelmente mereceu uns tapas. Mas só porque você podia bater nele, não lhe dá o direito de bater. Lembre-se, com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades. Mas vamos lá, vamos falar do Homem-Aranha em si, de 2002? Exato, cara. É por onde a gente começa, né, pra... A gente tem que começar pelo elenco desse filme. Primeiro temos o nosso querido Tobey Maguire, que, diga-se de passagem, é o melhor Homem-Aranha do cinema. Ah, não, é isso aí não é nem... Eu tô achando balde. Não, isso aí não é nem... Poderia ter sido outro ator, tipo Leonardo DiCaprio, que é um melhor ator? Poderia, mas Tobey Maguire entregou um dos melhores papéis de sua vida, possivelmente. Pois é, teve isso, né, Leonardo DiCaprio? Quase foi o... Se fosse com James Cameron, não teria sido. Rapaz, é. Mas o Tobey Maguire, eu acho que assim, hoje em dia as pessoas elas questionam muito porque o Tobey Maguire, ele tem aquelas caras assim de chorão, né? Ele tem a boca aberta durante os três filmes. Não, e o Tobey Maguire, você olha pra ele, né? Não pra ele especificamente, né? Não pro a persona típica, física do ator, né? Mas você olha assim pra interpretação que ele dá pro Peter Parker, né? Cara, o Peter Parker é muito loser. Só que eu acho que isso é uma vantagem do Peter Parker, cara, do Tobey Maguire, porque você pega tanto o do Tom Holland quanto o do Andrew Garfield, cara, são o Homem-Aranha hipsterzão da galera, sacou? É o lance, assim, do cara, do Homem-Aranha ser maneiro, entendeu? Pô, segundo filme do Homem-Aranha, assim, tudo bem, né? Ah, pô, é um garoto que tem dificuldade de falar com a tia, mas, pô, primeiro que ele pega as duas... Com a tia, não. Com as garotas. É, exato. E só tem um amigo que não é lá tão amigo assim também. Não, exato, cara. O Homem-Aranha, ele começa já tá nos Vingadores, né? Praticamente, no MCU, entendeu? Pô, tá lá viajando pra Inglaterra. E, assim, não tô falando que eu não goste, mas não é um... personagem, assim, se você for pensar no que tá no feeling do Homem-Aranha, cara, assim, principalmente do início, com o personagem sendo um perdedor de mão aberta, que não é legal ser Homem-Aranha, eu acho que esse que é o ponto mais exato, cara. Porra, o Maguire não tá muito bem, cara. Eita, putz, ele incorpora muito o espírito nerdão perdedor dos americanos. Não, e eu acho que assim, além de ele ser um perdedor, ele é um cara desajustado socialmente, entendeu? Ele é uma figura que socialmente é super inapta, entendeu? Eu gosto muito da interpretação do Tobey Maguire e acho que isso deve muito ao roteiro, mas também ao tipo... né, de personagem que vai ser construído aí pelo Sam Raimi e pelo Tobey Maguire, cara, enquanto ator. E eu entendo por quê. E assim, ele não é um personagem que as pessoas vão querer se identificar, porque ele é um perdedor, né, cara? Mas ao mesmo tempo, eu acho que isso torna ele tão de uma maneira tão, assim... Ele torna um personagem muito, muito empático, né, cara? Eu acho impressionante. Assim, não é uma coisa fácil de você fazer, né? Não é fácil você fazer um personagem que seja o perdedor, que seja o bonzinho e você fazer que o público crie empatia por ele. Então, né? E fora aqui, cara, se você pega assim, o rosto do Tobey Maguire, eu não sei porque eu sempre achei que ele lembrava tanto o Peter Parker desenhado pelo John Romita Sr., cara. Eu não sei porque, cara, aquela cabeça meio quadradona, sacou o cabelo ajeitadinho, né? Putz, eu tenho que dar uma olhada, mas acho que o corte de cabelo é bem diferente do que eu lembro. Posso estar confundido. Ah, não sei, cara. Mas eu gosto, assim, desses elementos, assim, de construção que eles deram pro Peter Parker, né? Você olha, até a maneira dele se vestir, né, cara? É totalmente antiquado, assim, não... É, tudo bem que, pô, a gente tá falando dos anos 2000, mas mesmo parece que ele não parece um jovem, né? É. Isso eu acho muito divertido, cara. E uma coisa que a gente tem que comentar, eu acho que da caracterização dos personagens em si, né, cara? E até por uma escolha... Por incrível que pareça, na época foi muito polêmica, cara, que é a questão das teias orgânicas e tudo mais. É que muito desse Homem-Aranha, como todos os filmes do Homem-Aranha no cinema, né, de lá pra cá, tem muita coisa ali do universo Ultimate, né? Pra quem não sabe, o universo Em que Ultimate. era a linha que a Marvel tentou emplacar no início dos anos 2000, ser uma. Se não me engano, no Brasil veio com o nome de Millennium. É, veio no Isso. início como Marvel Millennium, né, que foi Então. publicado pelo Abril, mas depois que a Panini começou a publicar, eles assumiram o nome de Ultimate. Assim, pra quem não sabe, o universo Ultimate, ele foi uma tentativa de rejuvenescer os personagens clássicos da Marvel. Então eles começaram, enfim, fizeram um universo à parte, que não era um universo regular de histórias, e criaram ali novas revistas pro Homem-Aranha, pro X-Men, né, depois veio os Vingadores, né, que foram supremos, e por último o Quarteto Fantástico. E a ideia era recontar a origem desses personagens, mas trazendo para os dias de hoje, né, atualizando o tom e tal, e quem ficou responsável era o Brian Michael Bendis. E assim, algumas ideias vêm muito dali, né, cara? Por exemplo, detalhes bobos, assim, mas que fazem a diferença, porque, por exemplo, nos quadrinhos lá dos anos 60, do Stan Lee com o Steve Ditko, a aranha que morde o Peter Parker é uma aranha irradiada, né? É uma aranha irradiada. Isso, radioativa. Exato, exato. Porque a gente tá falando aí de contexto de Guerra Fria, inclusive, né, vira e mexe, assim, você via o personagem da Marvel saindo na mão aí com os comunistas. Porque propaganda, porque doutrinação ideológica é pouco é bobagem. Mas tinha isso, né? E com boa parte dos heróis da Marvel, né? Se a gente for olhar, o Quarteto Fantástico, o Hulk, eles têm essa relação com radioatividade, né? E o Homem-Aranha não escapava disso. Nos Eu acho que eles filmes. tiraram essa coisa da aranha geneticamente modificada foi por causa do desenho, que ele tinha uma censura muito forte. Acabaram que não podiam mencionar radiação, toxicidade, morte. É, mas então, no universo Ultimate, era uma aranha geneticamente modificada, né? Isso. Acho que no desenho não era isso. Acho que isso foi uma coisa realmente que veio do universo Ultimate, que eu me lembre. Então, porque o desenho veio bem antes do universo Ultimate. O universo Ultimate é tipo ano 2001, sacou? Não, lá eles não citavam radiação, mas... Desenho dos anos 90 é dos anos 90, sacou? 94. Mas eu Peguei. acho que lá não era uma aranha geneticamente modificada. O que, se você for parar pra pensar, assim, né, contexto, né, final dos anos 90 e início dos 2000, na verdade, até o dia de hoje, cara, esse conceito de genética, ele é muito mais, assim, presente no nosso imaginário do que radiação. Sim, putz, foi nos anos 90, tinha a famosa ovelha Dolly. Exato. Inclusive gerou uma saga muito ruim do Homem-Aranha nos quadrinhos. Ah, nossa, vamos Não, esquecer isso deixa daí, quieto. por favor. Vamos, outra coisa, detalhe muito importante, voltando pro Homem-Aranha. É, o que uniforme bonito, cara. É, cara, é o. Nossa, que uniforme bonito, porque tem aquela coisa. O Superman é fácil de fazer uniforme, porque é só colocar uma roupa com um símbolo e uma capa. O Batman, na versão do Tim Burton e na versão do Joel Schumacher, eles inventaram uma armadura para deixar o ator mais bufado. O dos X-Men era aquele traje uniforme preto que todo mundo tinha, que não era tão fiel aos quadrinhos. Mas chega o traje do Homem-Aranha, velho. De máscara, lente, com relevo. Nossa senhora. Eu ouso dizer aqui, vou chutar o pau da barraca. O melhor uniforme que eu já vi na tela do cinema. Eu não sei, cara, assim, eu acho que é um dos melhores, né? Eu ia falar que eu gosto mais do uniforme do segundo espetacular Homem-Aranha. Também é bom. É, mas é quase a mesma coisa, na verdade. E, cara, assim, eu acho que esse uniforme só tem um problema, porque eu não consigo acreditar que ele foi feito por um moleque dos seus 19, 20 anos no quarto dele, sacou? 18, sei lá, porque é mais ou menos aí que o Homem-Aranha tem nesse filme. Eu É, não às consigo. vezes acho que vai da suspensão de descrença, sacou? Porque eu duvido que um nerdão tenha coragem de enfrentar um cara num ringue de luta livre, mas. Ah, cara, pra impressionar uma garota, adolescente faz tudo, velho. Vai por mim. É, se vê que a motivação mais primordial do universo, a motivação que levou Anakin Skywalker a virar Darth Vader por esse ângulo. Pois é. Ah, o homem já dizia Piton, né, cara? Que, enfim. O uniforme eu acho ele muito bonito, cara. E eles conseguem resolver bem essa questão de não ficar um uniforme. Porque vamos falar a verdade, né, cara? Você colocar um colan só no personagem, né? Não é um negócio que funciona tão bem em todos os casos, né? Sei lá, no Superman do Richard Donner funcionava, mas. Hoje em dia mesmo, eu acho que se eu não fosse fazer a mesma coisa, eu acho que não ficaria bem, né? Então, eles fazem todo um trabalho de texturação ali, e, sabe, as teias uniforme que tem, que são, tem alto relevo, né? É realmente muito bonito, cara. E tem aquela coisa assim, porque Hollywood precisa mostrar o rosto do ator e não é tipo, sei lá, coloca uma máscara nos olhos do Tobey Maguire, não. É a máscara mesmo do Homem-Aranha com uma lente de vidro bonita. É verdade, cara. É claro que assim, ele não tem uma vibe muito esquadrinho, sabe? Ele puxa mais ou menos ali pelo que foi estabelecido com os filmes X-Men. Então não é uma aranha pequenininha, é uma aranha já tipo com arestas, vamos por assim, não é uma aranha Ah, redondinha, mas sabe? eu acho bonita essa aranha. Ela Não, é é bonita, estilizada. sacou? É mais estilosa, vamos colocar assim, né? Porque... Sim, assim, é mais um contexto assim, digamos, entre muitas aspas, mundo real, sabe? Ah, eu não diria que é bem que é mundo real, porque ele não tá procurando ser tático, ele não tá. Isso é uma coisa que muda bastante em relação aos outros filmes, enfim, né, dessa época, né? Porque você olha assim, cara, sei lá, você olha o Batman do Chris Nolan, né? O X-Men, né? Essa preocupação de ser tático, né? De ter um uniforme ali que mais ou menos corresponde a uma lógica. Esse não, cara, esse é um uniforme que procura ser o mais fiel possível. Procura ser o mais fiel possível dos quadrinhos, né? Óbvio, né? Colocando assim um tchan a mais pra ficar um negócio bacana, né, cara? Eu gosto muito, cara. Não, e é uma adaptação muito bonita, porque ele coloca até as listras de aranha, sabe? Dentro do uniforme que. Para os artistas dos quadrinhos até os anos 80 era uma dor de cabeça. Tanto que o Verdade, uniforme do verdade. Venom vem por conta disso, para remover essa dificuldade. E aí assim assim. Só faltou aquelas aranhas debaixo do braço, sacou? Aquelas Ah, teias, perdão. cara, eu vou te falar que aí eles fizeram um favor, porque eu sempre achei essas teias uma breguice terrível, cara. Tanto que com o passar do tempo, cara, nos próprios quadrinhos, se tu for olhando assim, as teias meio que foram sumindo, né? E tem gente que eventualmente traz, mas é um negócio que não faz muito sentido, assim. Teoricamente era pra fazer o Homem-Aranha planar, né? Mas isso quase nunca é mostrado. Então, eventualmente eles já apagaram mesmo, e graças a Deus, né? Porque o negócio é muito feio. Ainda fizeram uma graça ali nos filmes novos, mas não, cara. Sem ter no sovaco, por favor. Putz, mas você já viu o espetacular Homem-Aranha, o desenho? Ah, já vi, cara, mas até ali me incomoda, viu? Ah, ok, então. Enfim, isso aqui tá virando São Paulo Fashion Week de super-herói, né, cara? Vamos. Já que estamos nessa seara, cara, o que você acha do uniforme do Duende Verde? Putz, antes a gente tem que falar em si do Duende Verde. É verdade. Senhor Willem Dafoe ali fazendo. Ele é um. Por que aquele vilão clássico, né? Ah, se eu não entregar meu produto a tempo, vão me despedir. Vai acontecer uma coisa muito ruim. Então ele submete aos próprios testes. Aí tem aquela cena que me fez sair do cinema dele fazendo o teste do soro em si mesmo. Que é muito sinistra, velho. Tem aquela fumaça, aí ele fica com o olho branco. Depois ele pira e faz a pose do Duende Verde no, em cima de uma mesa. O Willem Dafoe, cara, assim, eu acho que ele foi o ator mais conhecido, assim, desses filmes, né, cara? Pelo menos. Continua sendo, de certa forma, né? Porque o elenco desse primeiro filme, assim, por mais que você tenha atores destacados, assim, eu acho que de nome, ele. De renome, ele já era, assim, maior, né, cara? Mas assim, tipo, você viu aquele filme Velocidade Máxima 2? Sim. Eu acho que foi. Acho que quando eles viram a cara que ele fez naquele filme, é quando ele foi escalado. Porque não é possível. Nossa. É verdade, O é verdade. cara é muito feio. Assim, deve ser um cara muito gente boa, mas ele é muito feio. Não, mas assim, tem que destacar o trabalho corporal que ele faz, cara. Sim, também. E a dualidade que ele tem com ele mesmo é impressionante. Não, é uma interpretação que, assim, eu acho que as pessoas sempre falam assim de, sei lá, né, Heath Ledger, né? Falam aí mais recentemente do Joaquin Phoenix, né, como Coringa, você tem o Thanos, o Josh Brolin. Enfim, tem grandes vilões aí, mas E Ian McKellen, velho. É, com o Magneto e tal. Mas eu acho que o William Dafoe, ele é muito subestimado, assim, né, cara? Ele é uma decepção de grandes atores, né, interpretando vilões de quadrinhos. Porque eu acho o Duende Verde dele muito bom, apesar da roupa a la Power Rangers. Tá bem esquisita, sacou? Porque primeiro que tem aquela boca que não mexe, que é uma máscara que não tirou não sei da onde. E é uma roupa muito... Tudo bem que tem aquela desculpa, né? Um traje militar. Então meio que dentro do contexto faz sentido. E um planador levemente inspirado no original. Mas... E tem aquela coisa, né? De histórias de bastidores, se chegaram a fazer uma máscara mais próxima dos quadrinhos... Sim. Um olho, sabe? Um olho amarelo, assim, de fato, uma orelha pontuda. Se mexia, cara, aí realmente, meu amigo... Então, mas aí, tipo, ela foi descartada porque, de acordo com os produtores, estava muito assustador para as crianças. Ah, eu acho que se tivesse tacado uma tinta verde na cara de William Dafoe, além de contato amarelo, já tinha funcionado muito bem, entendeu? Teria funcionado. Eu acho que eu não teria ficado na sala, eu não teria nem ficado na hora da transformação, velho. Talvez eu nem fosse um fã de Homem-Aranha, se isso tivesse acontecido. Mas assim, cara, eu confesso que, apesar dos pedares, a roupa ela não incomoda tanto não, tá? Eu acho que, dado o contexto, porque vamos colocar também, cara, que a roupa do Duende Verde nos quadrinhos, ela é um negócio ridículo, cara. Se tu for pensar o design. É um negócio ridículo mesmo. Então, assim, eles tinham que resolver. E querendo ou não. E parênteses muito inútil, no começo o Duende Verde não usava um planador, ele montava uma vassoura elétrica. É verdade, cara. Que pela madrugada, né? Então, assim, eu meio que acho que eles conseguiram, assim, resolver bem. Tanto que, se você for pensar, até hoje é. Tudo bem que a gente não teve muitas adaptações no cinema, né? Mas acho que nós tivemos é mais fiel mesmo ao personagem e tudo mais. Então é mais um motivo aí que faz o personagem, assim, faz o William Dafoe aí do Duende Verde ganhar pontos comigo, inclusive. E a construção dele é muito boa, porque é aquele cara mega dedicado, que se importa com o Peter, tá ali sempre do lado. E ao mesmo tempo ele tem um arquétipo de vilão muito forte, que é o do pai ausente. Exato. Que é um negócio que puxa direto dos quadrinhos, né? Mas ele trabalha muito bem, cara. E aí tem o lance do James Franco, cara. O James Franco... Do Harry Osborn. É, como Harry Osborn, grande outra adição. Eu só não gosto que eles não colocam o cabelo em degradê do Osborn, que é uma marca dos quadrinhos. E nos dois, imagina que bonito que ia ser. Exato. Mas sobre Harry Osborn, cara, eu acho que assim... Posso estar enganado, mas eu acho que esse foi meio que o papel que levou o James Franco a ter, assim, né? A virar um grande nome em Hollywood, né? Sim, porque ele tinha sido. Ele fez o teste pro Homem-Aranha e não passou, mas os caras viram potencial e deram pra ele o papel de Harry Osborn. É. E o Harry Osborn, eu gosto muito dele, porque o Harry Osborn, ele tem uma cara. Ele tem um negócio assim meio de tadinho, meio de pobre menino rico. Ao mesmo tempo que ele também tem uma coisa assim meio escrota, tipo, o Playboyzinho escroto e tal, né? Mas. Putz, amigo tá larico, velho. É, não, mas. Isso é um negócio que enfim, né, cara, que meio que você entende porque também ele quer fazer isso, porque desde o início fica muito claro que o Harry Osborn tem uma admiração muito grande pelo Peter, né, e esse arco de personagens, eu acho que o arco do Harry Osborn, quiçá, é o arco mais interessante dos três filmes, tá, porque a gente fala muito, né, de outros elementos, mas eu acho que o Harry Osborn, ele merece destaque. Nesses filmes. E, né, pra terminar, tem a Mary Jane, cara. Que eu não sei, assim, eu acho que a Mary Jane ela tem uma personalidade aqui mais puxada pro. Pra Gwen Stacy. Pro Universo Ultimate. É, então eu diria. É, pra Gwen Stacy, cara, mas as pessoas falam muito isso, mas se a gente lembrar no Universo Ultimate, a Mary Jane ela tem uma personalidade mais assim, né, cara? Inclusive é engraçado porque a Gwen Stacy ela tem uma personalidade mais próxima do que a gente pensa da Mary Jane no Universo Ultimate, né? Ser aquela aberta, né, cara, assim, né, mais extrovertida. A Mary Jane, ela, inclusive, ela é meio nerdona, assim, no Universo Ultimate, sacou? Ela não tem glamour, inclusive, né? Nesse sentido, eu acho que fica meio que até um meio termo, assim. Mas eu acho interessante essa escolha, porque quando a Mary Jane, ela surge nos quadrinhos, ela tinha uma personalidade muito, assim... Muito a menina extrovertida que não tá ligando pra ninguém, só quer zoar e curtir. E assim, depois, anos depois que foram adicionando complexidade à personagem, né? Foram adicionando camadas e tal. Embora eu deva dizer que eu sempre gostei mais da Mary Jane do que da Gwen Stacy, então já tô fazendo polêmica. Ah, eu também. Já tô fazendo uma polêmica aí. E nesse filme eu acho interessante porque no início, assim, quando você olha assim no momento colegial, ela tá um pouco com essa personalidade dos quadrinhos, né? Mas ela também tem uma coisa ali que né, que ela simpatiza com o Peter Parker e tal, né? E enfim, né, cara? Porque nos quadrinhos da Mary Jane ela tinha essa coisa assim de ficar meio que provocando o Peter Parker, né? Porque ele era um nerdão, né? Às vezes virava o bullying, né? Mas é claro que era porque, enfim, né? Era gostosona querendo provocar o nerdão. E nos filmes, cara, tem uma aproximação entre eles que é real, né? Porque, enfim, né? São Sim, que dois. eles eram vizinhos. Não, e não só por conta disso, né? É por conta do fato dela ter uma relação problemática com o pai. Isso nunca é um negócio que é muito abordado. Ah, claro, sim, sem dúvida. É, exato. E assim, o Peter, enfim, né, cara, de certo modo é interessante porque fica muito claro que ela tá ali, que ela tá interpretando o personagem nesses momentos, né? E é muito assim, interessante essa construção de personagens. E então assim, cara, eu gosto muito assim, eu acho que já esses quatro personagens eles são construídos de uma maneira muito assim, muito eficiente. Você já sente uma empatia por todos e você entende as motivações, né? Ao passo que tios do Peter Parker, né, a tia May, né, e o tio Ben, cara, eu acho eles também muito assim, eu gosto muito dos atores porque eles são muito empáticos também, né, cara? E você acredita na relação do Peter com o tio Ben, né, cara? É um negócio que eu acho que, putz, é realmente, cara. É o coração desse primeiro filme. É, não é, cara, putz, é realmente um negócio assim que. Na verdade, é um dos corações, mas talvez seja o maior coração desse filme. É, porque é o que define o Peter Parker. E é um negócio que, assim, eu confesso que revendo até me tocou, sabe, cara? Porque, putz, são dois velhinhos ali, entendeu, cara? E, putz, o Peter, ele é um adolescente muito bonzinho, mas ele tem essa coisa do adolescente, né, cara? De, pô, querer impressionar a namorada e querer. De não querer se expor, de não querer contar o que ele tá sentindo, de É, não querer mas. contar as novidades pros tios, Exato, de estar exato. muito recluso. Exato, cara. E ao mesmo tempo ele não quer falhar com os tios também, né? Tem toda a questão da falta de grana que, pô, e o Peter tendo que lidar, na verdade, ele meio que assumir, né, virar o homem da casa. Eu acho que o filme trabalha isso de uma maneira tão singela, cara, que eu consigo, assim, realmente, putz, me importar muito com esse Peter Parker, sabe? E, né? Também. É muito engraçado, né, cara? Porque o filme ele tem um tom muito melodramático. Isso é uma coisa impressionante que eu não tinha assim, sacado das outras vezes que eu vi. Ele é um filme muito melodramático. Todos esses filmes, né, eles são. Mas o Sam Raimi, ele consegue trabalhar no limiar entre a coisa ficar brega, né, e entre a coisa ficar tão bem feita que você, cara, em momentos assim, esse negócio assim, você fica revirando os olhos, né? Você compra. Sim. Eu acho que o Sam Raimi conseguiu trabalhar muito bem entre o mundano e o épico. Ele conseguiu fazer muito bem mesclar os dois. Porque tem aquele tema, inclusive a gente tem que mencionar o tema do Danny Elfman, que é incrível. Putz, maravilhoso, né, cara? Maravilhoso. E ao mesmo tempo ele trabalha esses momentos mundanos, sabe? É tipo o Peter na escola, o Peter, a relação dele com os tios, com a garota que ele gosta, com o amigo, Eu diria, com o pai do amigo. exato, exato. Eu diria, inclusive, que esses temas mundanos, eles, inclusive, é o que fazem assim o tom épico assim, né, e o lado super-herói do filme funcionar. Quando você, na verdade, vê o Aranha ali, cara, tem uma questão que você está se preocupando, que é o filme. Isso que você falou, acho que é uma coisa importante, porque ele é um filme que eu acho que ele tem realmente esse tom mundano, assim, das coisas, as pequenas relações, e elas meio que fazem e eu acho que o tom épico ele funciona muito por conta do que tá, enfim, né, do que tá sendo trabalhado ali, né, nas relações pessoais, né. É, que acho que o épico ele vem muito das tragédias do mundano. É o experimento que deu errado, é a perda do tio, é o amor não correspondido. Exato, então assim, quando você, putz, está vendo ali, na verdade, o Peter Parker tentando salvar a Mary Jane, tem uma questão ali que não é só, inclusive, a batalha do bem contra o mal, vamos colocar assim, tem questões ali que são maiores, que inclusive estão guiando a batalha, né, que torna tudo mais urgente e tal. Exato. Putz, eu acho que realmente, esse é aquele filme, cara, que não que fosse um diretor menos habilidoso, assim, menos sensível, cara, ele teria tudo para escorregar no brega, entendeu, cara? Porque tem várias sequências, várias passagens que, se fossem feitas de outro jeito, cara, elas chegariam muito fácil no brega. Mas é um filme que tem tanto coração Muito. que você nunca pega assim e fica revirando os olhos, tipo, ah, meu Deus do céu, que parada forçada, né? Ou que negócio piegas. Talvez um texto ali do romance seja um pouquinho exagerado, seja um pouco piegas, mas eu acho que pro filme funciona. Mas você sabe que nem isso, cara. É porque eu acho que o filme, eu acho que os atores, né? Tá todo mundo tão entregue, tão comprometido, que eles fazem até esses momentos assim funcionar muito bem. Porque eles acreditam muito no roteiro que tá sendo colocado ali, sabe? E isso é um mérito muito grande, não é um negócio fácil de se fazer. Além do que, cara, a gente tem comentado que eu acho que pouquíssimos filmes... Isso é uma questão que, por exemplo, o pessoal pegava muito no pé do MCU, né? De que os filmes tinham muita piadinha, né? E eliminavam os momentos dramáticos. Por exemplo, o Era de Ultron, um filme que recebeu muita crítica, sim. O Thor, o Mundo Sombrio também. Putz, só Homem-Formiga e Vespa e primeiro Homem-Formiga. Mas o Homem-Formiga e Vespa que eu acho que nem tanto, porque ainda são filmes assumidamente de comédia, né, cara? Assim, comédia de ação. Mas, por exemplo, a mesma coisa que, por exemplo, o Thor Ragnarok, né? Que é um filme meio que assumido de comédia, entendeu? Agora, por exemplo, Homem de Ferro 3, sabe? Teve um momento ali que a Marvel, acho que ela começou a perder a mão. Capitã Marvel. O Capitã Marvel, acho que também tem um pouco desses problemas, mas não tanto quanto esses filmes, sabe? Isso foi uma questão que até a Marvel conseguiu acertar. Mas esse filme, eu acho o equilíbrio perfeito, cara. O alívio cômico, eu acho muito bom, cara. E Inclusive, a gente esqueceu de mencionar um ator muito importante, senhor J.K. Simmons. Exato, cara. Nosso querido J. Jonah Jameson. Exato. Que escalação perfeita, porque você pega os quadrinhos, você pega o J.K. Simmons nesse filme. Ele é igualzinho. É idêntico, cara. É idêntico. Até o charuto, quando ele coloca um charuto na boca, fica igualzinho. Não, o J.J. Jameson, ele é muito bom, cara. E, putz... É muito engraçado. Ele é um personagem que, nesses filmes, ele tá com um tom de humor mais aberto, né? Nos quadrinhos, assim, tem momentos que ele chega, assim, a virar meio que vilão, até, dependendo do arco de história. Assim. Não foi o J. Jonah Jameson que financiou a criação do Escorpião nos quadrinhos? Sim, de outros vilões então, também, sabe? Se eu não me engano, acho que não foi no desenho, mas acho que também nos quadrinhos ele financiou aqueles destruidores de aranha, os Spider Slayers. Enfim, tem vários momentos do Jonah Jameson. Ele chegou a ser prefeito de Nova York numa fase dos quadrinhos. Ele, né? Chegou a casar com a Tia May. Com a Tia May não, né? Acho que foi com o pai dele. Não, o pai dele que se casou, chegou a casar com a Tia May, inclusive. Que o pai dele morreu, inclusive. Foi assassinado por um vilão. Nossa. Mas o... exato. Mas o J.J. Jameson, cara, ele é o chefe Sovina, que não quer pagar direito aos funcionários e que quer só saber de grana. Por isso que fica criando aqueles factoides do Homem-Aranha, cara, entendeu? Ah, mais ou menos assim, porque tem um detalhe assim, que ele é aquele cara que quer destruir a reputação do Homem-Aranha porque ele é um editor de um jornal e tal. Mas ele ainda assim, ele não é um cara 100% evil. Não, ele não é isso que eu tô falando. Ele é um personagem que só é o cara que... O chefe ganancioso subindo, no final das contas. Não, porque tem aquela cena que isso que muda bastante a minha percepção do J.J. Jameson, que o Duende ataca o Clarim Diário. Aí ele me pergunta, quem é que fornece as fotos do Homem-Aranha? Ah, eu não sei, é um cara que manda as fotos pelo correio, sabe? Sendo que o Peter tava ali do lado, sacou? Não, ele não... Se ele quisesse, se ele fosse um cara inescrupuloso, ele teria dito, ó, tá ali, ó, só levar. O tom todo, assim, e a interação também dos outros personagens que não são tão... não são tão importantes, né, que estão ali mais como um elemento, vamos falar, de certo... Elementos narrativos. Não, assim, mais fanservice, por exemplo, a Beth Ross, que tá lá, né, você nem lembra, né, que é a secretária, enfim, né. Aqueles personagens que são jornalistas, que eles aparecem pouco, mas, cara, eles também funcionam muito bem ali pra falar da cômica, né. O Rob também, que é o auxiliar do... Sim. Do Jonah Jameson, então, que tá bastante presente, inclusive, no desenho dos anos 90. Não, que é um baita personagem importante, assim, nos quadrinhos do Aranha também, né? A redação do Clarim Diário e tal. E até uma menção que, o Ed está atrás há semanas numa foto do Homem-Aranha. O Ed, aquele Ed. Exato, que depois a gente vai falar sobre ele. Mas o... Exato. Mas o que eu acho, assim... divertido, como esse filme ele consegue equilibrar muito bem os elementos, né, cara? E aí tem uma coisa interessante, a gente falou desse tom do Duende Verde, cara, é porque o Sam Raimi também colocou umas coisas, assim, bem sutis de terror, né, cara? Ele é um filme... Muito. Né, tem muito jumpscare no filme, inclusive. Não, tem. A criação do Duende Verde. Parece que você tá vendo assim, um filme de monstro, assim, sabe? Eu acho muito Putz, eu interessante. falei, eu saí do filme por causa disso. Não, o Eu cara falei que eu faz tô assim. apertando muito nessa tecla, cara, mas assim, foi traumático. Eu não tinha 5 anos de idade quando eu fui ver esse filme no cinema. Ah, cara, enfim, se você pensar que talvez aquele lance da máscara até fizesse sentido, né? Mas o. Assim, eu acho que, cara, é tanta coisa pra falar desse filme, cara. Vamos falar de uma coisa original desse filme que nunca teve em outros filmes? O uniforme do Aranha Humana. Não, Que é basicamente uma roupa pintada, uma máscara de bandido vermelha, tênis e luva de motoqueiro. Não, o uniforme do Aranha Humana, ele é inspirado lá na primeira história do Aranha com do Stanley com o Sigrist, o que ele vai lutar livre, né? Ele realmente faz isso, luta livre. E ele usa um uniforme lá que é tipo assim, ele coloca uma máscara que é tipo uma meia na cabeça, um jeans e uma camisa branca, sacou? É ainda mais tosco. É muito boa. Toda a construção dessa sequência ela é bacana, cara. Porque, primeiro, né, cara, eles colocam um ator lá, né, cara, que vai fazer o lutador de MMA. Que eu acho, inclusive, que ele era lutador de WWE, posso estar enganado. Ele era. As mulheres, se eu não me engano, também são, mas. Sim. E tem o Bruce Campbell, que é o cara que dá o nome de O Homem-Aranha pro Bruce, Homem-Aranha. é verdade, é verdade. Bruce Campbell, que é o Ashley Williams da série Noite Alucinante do É, Evil do Evil Dead. Dead. E um colaborador ali frequente do Sam Raimi. É, inclusive ele aparece em todos os filmes, né? Eu acabo de dizer. E. O interessante, cara, da sequência é que, pô, coloca ali o Tobey Maguire com um graveto, né, na frente daquele cara gigantesco, entendeu, cara? Putz, E ainda coloca ele pra lutar na gaiola, que assim, antes tinham duas lutas ali que o cara humilhou os lutadores. Sim. Depois coloca ele pra lutar uma gaiola. Caraca, não, é muito bom, cara, é muito bom. Assim, ele não impedindo o assaltante também, eu acho uma construção muito boa, porque você tem o cara, né, o dono lá da luta não querendo pagar ele, né, querendo pagar uma mixaria, e o Aranha só deixando o cara fugir, né, falando assim, ó, não é problema comigo, né, porque é o que o lutador fala. É, aquela famosa frase, né? É, não é problema meu. E quem diz que é problema meu? O que eu acho uma construção mais interessante do que dos quadrinhos, porque tem uma coisa ali de vingança, né, cara? De vingança, sacou? E aí, eu acho que a construção. E no filme, nos quadrinhos, assim, o Aranha ele deixa o bandido escapar, é a mesma coisa, só que é só um negócio tipo assim, ó, eu estou dando a mínima, né? E acontece o assassinato de bem, né? Então eu acho que até a construção dessa sequência toda, né, dele deixando o assassino escapar e tal, eu acho que ela ganha um outro significado que depois é muito maior, né, porque depois que ele descobre, porque depois disso você tem, enfim, né, você tem o choque, né, do Aranha descobrindo que é o bandido que deixou escapar, que matou seu tio. Antes disso, também tem aquela conversa maravilhosa do Peter com o tio Ben. Ah, é verdade, é verdade. E você não sabe, assim, mal você sabe que aquela vai ser a última conversa entre os dois. E o Não, Peter tá sendo mó grosso com o tio Ben. Ah, tipo, ah, eu sei que eu não sou seu pai. Ah, então para de tentar ser, sabe? mas ao mesmo tempo, eu acho isso muito bom porque o Peter está sendo grosso, mas ele é aquele negócio de adolescente, né, cara? Por isso E que. não, assim, é totalmente compreensível, sabe? Mas assim, você sabendo disso, cara, e depois da tragédia que vai vir. Não, e assim, eu acho que dá aumenta muito o peso, né, que o Peter vai sentir a partir dali, né? E tem uma coisa que é legal também, que, né, depois que ele descobre, né, que o tio dele foi assassinado, ele vai atrás do bandido, tem a primeira cena dele pendurando nas teias, que a construção é muito boa, né? A trilha sonora ajuda muito para isso. Você teve a cena anterior do Peter tentando usar as teias, né? Que é muito engraçado, né? Putz, acho que essa cena eu cheguei a ver no cinema, que é a primeira vez que ele escala na parede. Exato, e ele pulando nos prédios, aí ele fala, que aí, né, virou até meme, né? Do vai, teia, vou, teia, Shazam. Para alto e avante teia. Altas Farofa. referências aí. Exato, cara, muito bom. Ele tá de cara na parede. Exato, a construção dessa sequência toda eu acho ela muito assim, bacana, porque quando ele começa de fato a voar, cara, a voar, né, a balançar pelas teias, e aí a trilha no talo, né, cara. Só que em vez daquilo ser um momento assim, tipo, no final, né, da cena dele enfrentando o ladrão, em vez daquilo ser um momento, né, tipo, ah, né, revenge, motherfucker, pô, é um momento assim, que ele sente um vazio, né, cara, por quê? porque, de certo modo, ele conseguiu a vingança, né? Porque o vilão, o bandido acabou morrendo, né? Não por intenção dele, porque o cara tropeça e cai. Mas ao mesmo tempo tem um vazio, né, cara? Pelo peso da culpa e tal. Então é uma construção de personagem muito, muito bem feita, né? Assim, nesse aspecto. Mais que a gente tem pra falar desse filme, cara? Tem as referências, tem a... A sequência do final do... Ah, sim, isso. Tem a referência da morte da Gwen Stacy, que um comboio com crianças e a Mary Jane pra cair. Nesse mesmo momento, o Duende Verde pega o Homem-Aranha, ao estilo que quando o Norman Osborn descobre a identidade do Peter nos quadrinhos, ele coloca assim pendurado, segurando os braços pelo planador. Não, inclusive a sequência final, né, da morte do Andy Verde também, né, cara, é dos quadrinhos, né, cara, e aí... Sim, é depois da morte da Gwen Stacy, inclusive, que o planador perfura ele, ele tenta usar o planador pra perfurar o Peter, só que acaba perfurando ele mesmo. É, cara, inclusive eu vou te falar, cara, assim, na primeira vez que eu vi, eu fiquei meio chocado com a morte, entendeu, por mais que a cena não seja muito gráfica. Mesmo. É. Não, e putz. E não tem tanto sangue também, mas ainda assim. Não, é porque o filme era censura livre pra época, né? Então não podia ter muito sangue e tal, mas, putz, eu confesso que na época, olhando aqui, eu falei, meu Deus, é um negócio tenso, cara. Né? Putz, eu gosto muito do clímax, cara. Eu acho que ele constrói assim pra um final. E assim, o lance do a gente não comentou, mas a própria relação da Mary Jane com o Harry Osborn, ela também. É uma relação que tem seu motivo de ser, né, cara? Putz, é muito interessante, né, cara? Como os personagens centrais ali são muito bem construídos, né? Sim. Além disso, eu acho que, assim, é um filme muito amarradinho, porque no começo, quando o Harry apresenta o Peter pro Norman, ele até brinca depois, né? Ele vai tentar te adotar. Ah, no final do filme, o Norman Osborn chega e fala, Parker, seja um filho pra mim. Só que ele manda, eu já tinha um pai. Ele chamava bem o Parker. E volta na cena da conversa entre os dois. Eu sei que eu não sou seu pai, então pare de ter isso aqui. No final das contas, era o pai dele. Sim, sim, sim. Putz, e assim, o final, né, cara, do... Que, o primeiro que, assim, eu só não sei se eu gosto de como o Harry Osborn descobre a identidade do Peter Parker, sabe? Eu acho um negócio... Assim, Norman, caramba, eu passei isso pra você. Exato, exato. Foi um negócio que você falou, eu pensei assim meio, tipo, eu não sei, sabe, cara, eu acho que... Tudo bem, pô, tinha gota de sangue no quarto, eles tinham cortado o Homem-Aranha antes e o Peter tinha um corte no braço, mas... Assim, é uma dedução, mas sei lá, você pode, no mínimo, cara, eu olharia e falaria, suspeito, né, não sei se é o bastante pra você chegar e... Mas eu acho que ele também talvez tivesse um pouco de paranoia, porque era um efeito colateral do gás que ele tomou. Talvez fosse isso. E aí também uma coincidência do que? Mas aí é dos quadrinhos, né, cara? Do porra, o pai do teu melhor amigo ser o teu vilão. Sim, isso é uma parada que eu devia ter esperado quando eu fui ver o De Volta ao Lar. Eu não tava esperando. Quando eu descobri, eu gritei no cinema umas 3, 4 vezes. Nossa! Sabe? Mas é bem isso. Exato. Inclusive, isso vai ser uma coisa nos 3 filmes. Mas isso é uma coisa do Homem-Aranha também, né? Se você for pensar. Também. Putz, né? Todo vilão sai do campo universitário lá do Peter Parker, né? Impressionante. Tal qual os vilões do Batman saem do Arkham, os vilões do Homem-Aranha saem da universidade. É, tudo bem, eles têm que sair de algum lugar. Mas. Outro easter egg bacana falando de universidade é que quando o Peter Parker tá procurando emprego, ele fala: o Dr. Connors me despediu. Ah, é verdade, é verdade, cara. O Dr. Connors aparece depois no segundo filme, né? O que no segundo filme, no terceiro filme. O que é bem, bem interessante. O Dr. Connors, pra quem não sabe, é o Lagarto. Que foi uma promessa nunca concretizada, mas que a gente sempre ficou na expectativa. Quer dizer, assim, se você considerar o espetacular Homem-Aranha, primeiro... É, exato, mas aí já é outra história, né? Vamos falar da cena de ação? Eu queria comentar rapidamente da cena de ação. Uh-huh. Porque eu revendo em retrospectiva... Eu acho esse filme um pouco travado, sabe? O Homem-Aranha tá geralmente muito com o pé no chão, dando soco. E quando ele vai bater, ele não dá tantas piruetas. Cara, mas... Você teve essa impressão também ou foi só eu? Putz, eu não sei, cara. Talvez seja uma questão ali de recursos da época. Mas eu honestamente, a impressão que eu tive na primeira vez que eu vi esse filme, né? É porque ele envelheceu mal, né? Mas... Não, não tinha que envelhecer mal, pô. O roteiro dele passa, sacou? Talvez os efeitos especiais não, sabe? Não, em termos de efeitos especiais, assim, né? Ah, não, os efeitos especiais talvez, sabe? Tem muito CGI, tem muita cena que você vê que é um bonecão de CGI. Mas ainda assim, sabe? São recursos da época. E assim, você pode falar o que quiser, mas nesse sentido, o espetáculo Homem-Aranha foi uma evolução muito grande, né? Mas assim, é porque a gente tá falando de um filme de 2002, né, cara? Então muita coisa mudou mesmo. Só que... Não, cara... claro, sem dúvida, mas assim, eu penso que, tipo... É, claro que tem efeitos práticos, nem tudo é CGI. Mas eu, sei lá, eu senti que algumas batalhas o Homem-Aranha tá muito de pé e tal. Impressão minha, não que isso estrague o filme, é claro que não. Não, é... Mas é... até mesmo se depois olhando os outros dois filmes da própria trilogia... Ele já tá mais flexível, entende? Não, eles foram aperfeiçoando isso, né? Os efeitos especiais foram melhorando também, né? Com o passar da década. Foi entrando mais dinheiro também. É claro que também... Com certeza. Talvez não fosse tão bem aceito pro grande público, sabe? Um cara, sabe, dando pirueta de um lado pro outro. Talvez eles ainda estivessem encontrando o tom, mais ou menos, como eles iam fazendo. Mas, assim, esse filme mora no meu coração. Apesar de qualquer problema que ele esteja, às vezes, sei lá, do Tobey Maguire tá meio cansado... Sem energia pra entregar algumas linhas de diálogo. Esse filme possivelmente foi o filme que eu mais vi na minha vida. Não, eu acho que esse tom monótono ele é proposital do personagem, entendeu? Quer dizer, do Peter ser meio apático, assim, né? Tanto que você vê que o Homem-Aranha ele não tem muito aquela coisa do Homem-Aranha piadista, né? Fica usando piada toda hora. E eu nem precisava. Assim, ele solta uma piadinha assim, uma ou outra, sabe? Tipo aquela cena do. Que ele tá na briga de gaiola. Não, que uniforme bonito foi seu marido que fez pra você. Não, e na hora também que ele interage lá com o Jameson, né? Que ele taca a teia na boca dele e tal. Né, nossa, aquilo bom. É muito bom. Porque, tipo, 10 segundos antes o Jameson tava defendendo o Peter na frente do Andy. Aí chegou o Homem-Aranha. Nossa, ele é um bandido, vocês estão trabalhando juntos. Eu sabe. Cala a boca, Jameson. Ah, tem uma cena importante de comentar que a gente não comentou, que é o icônico beijo de cabeça pra baixo, né, cara? Mas que... E, putz, um beijo icônico do cinema. Mas que me marcou por outro motivo, que você pode imaginar muito bem. Né? Inclusive, esse filme, ele se esse filme fosse dirigido pelo Zack Snyder, né? Só essa cena já é da cintura de 18 anos, entendeu? Mas, na verdade, essa cena ia durar 10 minutos, porque tá em slow motion. Ah, sim. Mas é uma sequência legal, né? Ele lutando na chuva e tal, né? Por que ele tá sem máscara, eu confesso que eu não entendia, mas... Whatever. Não, e também hoje em dia essa cena faz sentido zero, porque que menino agradece o cara com um beijo? Exato. Não, tem, né, cara? Tem. Inclusive, pô, tinha um método. É claro que assim, eles tinham um mínimo de relação de relação, porque o Homem-Aranha salvou ela daquela exposição, se eu não me engano, dos balões e tudo. Mas ainda assim, cara, é muito esquisito pros próprios de hoje. Não, não sei se é esquisito, não. Há não muito tempo atrás, já faz um bom tempo, mas nem tanto assim, pô. Eu lembro que teve um vídeo do Fred, né? Fred, o jogador, o vulgo Cone da Copa do Mundo de 2014, ídolo aí do Fluminense, que, pô, ele gravou um vídeo dele andando de carro, que parou uma garota do lado e pediu um beijo. A garota deu, entendeu? Então, assim, pô, eu acho que se eu fosse Homem-Aranha, pô, eu também ia ganhar uns beijos aí de umas mulheres, entendeu? Pô, você acha que a mina não ia querer falar que, pô... Esse filme foi produzido pelo Harvey Weinstein. Oh, rapaz, perigoso. Você tá indo num território perigoso. Ai, ai. Mentira. Ah, mas a gente pode comentar algumas curiosidades. Por exemplo, o filme era pra ter estreado em novembro de 2001, mas, devido aos ataques do 11 de setembro, ele foi empurrado pra maio de 2002. Tanto que tem aquela cena do teaser que... Ele prende o helicóptero entre as Torres Gêmeas. Sim. Será um teaser trailer, né, cara? Mas não foi cortado o filme, isso. Não. Acho que era uma cena que foi feita só pro teaser mesmo. Posso estar enganado. Então, eu vi um comentário do Sam Raimi que isso foi tirado do filme. Faz sentido, então. Mas, sei lá, às vezes, de fato... Às vezes ele considerou colocar no filme, mas às vezes quebra ritmo, foi tirado. Ficou como só peça publicitária mesmo. Sem falar dos posters também. Tinha vários posters, tem várias cenas, inclusive. Se você pegar o filme, tem vários momentos em que onde estaria a Torre Gêmea, tá um borrão, assim, de efeitos rápidos. Sim, é verdade, cara. É verdade, tu já tinha percebido. Bem, acho que a gente já comentou de tudo. Então, pra encerrar aqui, vamos dar aqueles detalhes lógicos de bilheteria. Não, não, não. Eu tenho que comentar uma coisa, tá? Esse filme tem uma trilha sonora muito boa, que é a música do Nickelback, cara. E quem não gosta de Nickelback? Ah, ah, falando em disso, eu lembro que na extinta Fox Kids, você lembra da Fox Kids? Então, no meio assim, de peças de enquanto meu ex-cunhado gravava episódios pra mim, tocou um clipe da banda 41 Samba, que Nossa, continha cara. cenas do filme, que é aquela cena em que o Peter entra no apartamento e ele tá com um corte. Sim. Só que em vez de ser o Norman Osborn embaixo, é tipo a banda tocando. Bom É muito legal. que a gente tá denunciando uma cidade, né, cara? É. A gente tá ficando velho mesmo, né, cara? Putz, grila, cara. Vai lá, dados técnicos do filme. Então vamos lá. Só pra encerrar aqui sobre Homem-Aranha 1, o filme custou, na época, 139 milhões, o que corrigindo pra inflação do dólar, hoje em dia daria por volta de 204 ou 205 milhões. E arrecadou, chefe, 825 milhões, Cara, que é que muita hoje em dia grana. daria 1,2 bilhão de dólares. Nossa, é muita grana, cara. Pelo amor de Deus. Muita grana. Fora, assim, é, fora merchandising, sabe? Boneco, pantufa, escambau. Falando nisso, agora Lascou você me mais lembrou de uma que. coisa. Eu tinha um amigo rico Fala. que ele tinha um boneco oficial do Duende Verde montado num planador com bombinha e tudo. Nossa, cara. Meu sonho de consumo. Eu sei que boneco é esse. Putz, grila, cara. Eu tinha um Piratex que não tinha perna, tipo, nem um braço articulado, só vinha uma máscara e acabou, velho. Mas esse menino moleque tinha, sacou? Rapaz, é, não, Ele eu. tinha, assim, parênteses, não é desse programa, mas ele também tinha um Tumblr do Batman Begins. Ah, maravilhoso. Mas o Tumblr eu também tenho, cara. Só que o meu é de 2008, que sai a moto. Ah, mas ainda assim, sacou? Não, é, exato. Mas, enfim. Eu também sou meio burguês safado, não posso reclamar muito, não. E ele tinha três sabres de luz também, preciso Putz, não, pontuar. não. Aí ele era burguês safado mesmo, que sabe juros era cara pra caramba. É até hoje, de passagem. Mas. É, mas o cara é gente boa, o cara é gente boa. Não, É. eu quero muito ser amigo desse cara aí. Pô, Eu não sei é se ele muita ainda gente hoje boa. em dia. Ah, Mas deve é aquilo, o ser. pai dele era médico e ele tinha um irmão caçula. Putz, ah, não sei, né, hoje em dia, mas na época era muita gente boa, com certeza, cara. Ah, Pô. lembrei outra coisa que ele tinha também. Ele tinha duas daquelas Jedi Starfighters do episódio 3, a Ah, bom, Obi-Wan e do Anakin. eu tô começando a achar que eu era uma criança meio frustrada. Tô virando uma criança meio frustrada, cara, agora. Ai, peraí. Putz, se você era frustrado que não conhecia esses garotos, imagina eu que ia na casa dele e dormia. Ah, é, mas enfim, né? Ah, mas tudo bem. Tá te esperando. Como assim? Ah, o jeito que ela te olha, o jeito que tenta não olhar. Tá na cara, Peter. Eu não tenho tempo para namorar agora. Por quê? Morreu? Ando meio ocupado. Tirando fotos do seu amigo. Dá para esquecer esse assunto? Quero que a gente seja amigo, Harry. Quero que um confie no outro. Então seja sincero. Se soubesse quem ele é, me diria. Então chegamos em junho, final de junho de 2004, com Homem-Aranha 2. É o melhor da trilogia? É. Pronto, próximo. Então, eu tenho que comentar, eu fiz essa pergunta porque eu acho que Homem-Aranha 2 foi a minha primeira grande decepção, cara. Caraca, o quê? Na época? Então, eu explico, porque assim, eu não fui ver no cinema, porque eu era uma criança muito medrosa. Mas eu colecionei o álbum de figurinhas desse filme. Ah, sim, eu lembro desse álbum, porque eu acho que ele contava praticamente o filme todo, né, cara? Eu fico olhando essas peças de publicidade e fico, mano, como assim? Então, porque assim, meio que assim, o álbum de figurinhas não mostrava exatamente os eventos na ordem, sabe? E Ah, pela, assim, entendi. pela ordem que tinha mostrado o álbum e pelas fotos, eu já tinha meio que o filme montado na minha cabeça. É claro que assim, tem coisas que não são interessantes colocar no álbum, tipo a esposa do Dr. Otto Octavius, o Peter entregando pizza. Tem muitas fotos que é só imagem publicitária, que não foi parar de fato no filme, sacou? Só pra fazer imagem de divulgação. Cheguei a completar esse álbum. Tive todas as figurinhas. Quando eu via, eu passava de imagem em imagem, esperando que aquilo fosse aparecer no filme. E sei lá, tipo, 40% das fotos das figurinhas não foram pro filme. Eu fiquei muito decepcionado, sacou? Ah, mas aí você é o cara que fica criando expectativa em cima de peça publicitária, né, cara? É assim. Putz, eu tinha 6 anos. É, mas, pô, você. Quando aconteceu o Star Trek Além da Escuridão, você ficou com o mesmo problema porque não rolou. Não rolou a cena X lá da Enterprise caindo e destruindo a cidade, né? Era outra nave, né? Sei, pô. Mas era a cena do trailer. Era a cena do trailer. Então, eu conto assim, tudo bem, sacou? Eu era uma criança que sonhava alto. Mas aí, tipo, eu lembro até hoje, eu vi esse filme, tipo, madrugada antes de ter que viajar, mano, e eu fiquei triste, velho. Eu fiquei angustiado de ver esse filme, porque ele também, assim, tal qual o primeiro filme tem umas paradas de horror, esse filme também tem umas paradas muito sinistras de terror. Tem, tem. Mas eu acho que, no geral, ele é um melhor filme. Eu tenho um carinho muito grande pelo... Eu gosto muito mais do primeiro. Eu gosto mais até do terceiro. Rapaz. Mas devo confessar que esse filme é incrível, sacou? Talvez ele, de fato, seja o melhor da trilogia. Ele é incrível, assim, cara. Eu vi esse filme no cinema e assim, eu pequeno, cara, já fanzaço do Homem-Aranha, de ver desenho. E, putz, conhecendo o Toctopus, cara. Porra, eu vi o primeiro filme em VHS. Olha eu entregando a idade. Eu também vi em VHS. Nossa, a gente tá ficando velho mesmo. Ah, não, esse filme foi uma experiência, assim, fantástica, cara. Eu não nego, assim, que realmente o filme foi, pra mim, assim, acho que foi realmente um marco muito grande. Assim, cara, detalhes à parte, né, cara, pô, se o primeiro filme tinha o William Dafoe, esse filme tem um grande ator como vilão, que é o Alfred Molina, cara. Sim, e também é muito bem construído. Eu só acho meio zoado ter esposa ali no meio, porque, de novo, não tinha no álbum de figurinhas. E uma foto dela. Não, mas eu compro, assim, pra dar, enfim, né, dar um preço dramático pro personagem, né? Porque, assim, o Dr. Octopus, vamos ser bem sinceros, ele é meio que o cientista louco, sabe, cara? É um estereótipo meio comum de quadrinhos aqui. Não é que ele não deixe de ser o cientista louco, mas, sei lá, pelo menos eu sinto que ele já tem mais uma certa profundidade, assim, sabe, cara? É um personagem que tem mais camadas. Uhum. E funciona muito por conta do Alfred Molina, cara, que eu acho um ator muito subestimado, cara. Eu acho que a galera às vezes se esquece do quão bom ele é, sabe? Inclusive, ele vai voltar pro mesmo papel. Ah, sim, sim, é fácil. E visualmente, cara, eu acho que, assim, se as pessoas elas reclamam do Duende Verde, eu acho que ninguém reclama visualmente do Dr. Octopus, pô. Não, não tem como, cara, porque ele é muito bem embasado. Inclusive, é muito legal porque ele diferencia até os tentáculos, digamos, os dois de cima dos dois de baixo. É muito style. Eu, na época, cara, eu lembro que eu fiquei fascinado, assim, com todo o character design dos tentáculos, cara, porque era um negócio que eu via, assim, quadrinho, via desenho, né? Eu falava, cara, como é que isso vai, como é que, pô, sei lá, né, cara, é um negócio assim, que tudo bem, né, tem um, mas é um lance aí meio tosco, se for parar pra pensar, né, cara, o lance dos tentáculos, assim. Putz, nos quadrinhos dos 60, os tentáculos eram tipo um cinto que ele prendia no peitoral que saía do lado. Exato. Assim, se tu for pensar, cara, o lance do assim, dos tentáculos, assim, mais do Octopus, ele é um vilão, assim, vilão de quadrinho, né, cara? Tem uma coisa ali, né, cara, que é um negócio, assim, meio... que não é, assim, visualmente muito impressionante, entendeu? E no cinema, eu acho que eles conseguiram ser muito fiéis ao que é o Dr. Otto Octavius, né? Caraca. O nome isso. Também já não ajuda, né? Desculpa. Os trocadilhos estão ali, né? Peter Parker. É, exato. Espetacular Spider-Man, Dr. Doom, por aí não, vai. Eu lembro que na época, cara, assim, eu fiquei tão impressionado que eu falei, caramba, como é que eles fizeram esses tentáculos? Porque pra mim, na minha cabeça, aquilo não era computação gráfica de tão... Quer dizer, eu sabia que era, mas pra mim era muito incrível, né? Que eu fiquei perguntando até se, não, quando eu vi o filme, cara, se, porra, se eles estavam usando tentáculos de verdade, né? Ele tem quase um jeito de ser feito prático, de certa forma. Então, tem partes ali que são práticas, né? Mas eu acho que, assim, dada a sua época, né? Hoje em dia é óbvio que a gente consegue ter essa percepção melhor, mas ainda hoje funciona muito bem, né, cara? Porque é tudo, sabe? É desde a forma como ele anda, passando a forma de como ele utiliza os braços, sabe? Até o jeito de que ele escala, velho. Muito orgânico. Sim, sim. Então, eu acho que isso fica tudo muito orgânico, né, cara? Tem filmes que tem problemas, assim, de você conciliar os efeitos práticos com os efeitos digitais. E, por mais que, enfim, né, seja na cara que computação gráfica, cara, essa parte dos tentáculos e tal, eu achava que funcionava muito, muito bem, ficava muito orgânico, cara. E assim, a gente pode dizer que esse filme, ele tem aquela coisa que virou meio vício de continuações hollywoodianas, né? Do lance de tudo ser maior, melhor, mais grandioso também, né? E etc, né? Mas aqui eu acho que tipo, tá mais ou menos o mesmo escopo, só que feito de um jeito diferente, penso. É verdade. Eu acho que não chega tanto a isso, né, cara? É interessante. Mas... ele trabalha várias das deixas, né, que enfim, já estavam dadas ali, né, a continuidade do conflito com Harry Osborn, né, com o Homem-Aranha, porque a gente não chega a falar isso, né, mas no final do primeiro filme, o Harry Osborn, ele acha que o Homem-Aranha matou, né, o Duende Verde, seu pai, porque... Isso. Que ele não sabe ainda que é o Duende Verde, importante dizer. Exato, exato. Ele não sabe nem que o Peter Parker é o Homem-Aranha. Isso. Pelo menos no começo do filme. É, exato. Já dando um spoiler aí, ele descobre. Ah! Mas eu acho interessante, cara, porque é um negócio que vai perdurar durante todo o filme, e o Harry Osborn agora ele assumiu a posição do pai, né? Como chefe, né, da empresa. E ele, inclusive, que vai financiar o experimento do Osborn. Do Octavius. Do Octavius. E, assim, eu acho muito interessante, porque você percebe, de certa forma, e isso eu acho uma brincadeira bacana assim, do roteiro, esse lance meio do filho, enfim, né, cara, refletindo o pai, né, cara, ao mesmo tempo tenta negar, e isso depois vai chegar a extremos, assim, gigantescos, né, mas isso tá sendo trabalhado no filme, tá? O Harry Osborn, nesse filme, eu acho que ele não tem tanto... Eu não sei, né, mas eu acho que ele não chega a ter tanto tempo de tela quanto no primeiro, mas ele tá lá, né? É, até porque no primeiro filme trabalha um triângulo amoroso. Nesse segundo filme, meio que isso foi deixado de lado. Triângulo amoroso é com outra pessoa. É, exato. E ele fica meio que, né, sabe, depois que der errado o experimento com o Octavius, ele meio que some e fica insistindo nessa vingança pessoal dele com o Homem-Aranha. Não, é, o que eu acho, assim, bacana desse filme, cara, é como aquela questão de ser o Homem-Aranha é uma bosta, sacou? É. Aqui ela cresce e assim, não só no sentido, assim, não é como no Hulk, né, cara, que, tipo, os poderes do Hulk são horríveis, né, cara. Mesmo o Demolidor, né, se você for pra pensar, o Demolidor, ele tem todos os problemas da vida pessoal e tal, mas os poderes, eles são legais pra caramba, sabe, né? Ele acabou ficando cego, mas, pô, os poderes, né, tem. Agora, do Hulk é uma maldição. Do Homem-Aranha... É, não, e sim também, a vida pessoal do Matt Murdock é bem tranquila. Depende da fase, né, depende da fase. É, não, ok, sim, mas no geral, sacou? É, exato. Porque, assim, tem outra coisa, o Peter Parker nesse filme disse não pra mulher que ele amava. É, exato. Tá tentando seguir a vida pessoal, só que não tá conseguindo. Não, e não tá conseguindo reconciliar com os estudos, né? Que é um negócio, inclusive, que hoje, que nós somos universitários... Estudo e trabalho. Exato, cara. E é muito... Tem uma coisa, assim, que eu gosto muito, que é a sequência inicial, cara, que... A gente não comentou dos créditos, né? Que tem desenhos do Alex Ross, inclusive, né? Isso, dando spoiler do primeiro filme. É, eles na verdade... Enfim, é meio que um flashback, assim, não? São várias artes pintadas do Alex Ross. Ao som de Danny Elfman. Exato. E eles recapitulam, né? O primeiro filme. Então tem várias partes, assim, do primeiro filme, né? Que eles mostram. E a sequência inicial, né, a sequência que ele vai tentar entregar a pizza, eu acho ela muito divertida, cara. Eu acho ela, sabe, eu acho o ritmo legal, sabe, o Homem-Aranha, porra, ele salvando as crianças, né. Entregando pizza. É, entregando pizza, é muito divertido, né, cara. A montagem eu acho ela muito boa. E o Peter saindo do armário, cara, atendente, ela olhando, tipo... E chegando no aniversário, você lembrar que era aniversário dele, que é mais triste. É, exato. Não, e ele é demitido do trabalho, porque ele não consegue entregar as pizzas a tempo, né? Então, putz, eu adoro esse filme, cara. Se ele foi morar também num apartamento ruim. Caraca, não, essa parte dos vizinhos também é um negócio muito bom, cara, porque é um outro núcleo de comédia do Deor Diktovich, que é uma referência ao Steve Dicto. Que é outro velho sobrino, né? Uhum. Uma filha legal. Mesmo que você tem um contraponto da Mary Jane, que, pô, assim, tá no auge da carreira artística. Ela virou atriz, né? Diferente dos quadrinhos, no filme ela é atriz, nos quadrinhos ela vira modelo. E tá pra casar com o filho do Jonah Jameson, Exato. Que é um astronauta, né, cara? Tipo, um herói Isso. nacional. Que nos quadrinhos vira um vilão, que é o lobisomem, não é? É, eu acho que é, cara, eu não lembro, assim, mas tem isso, inclusive nos quadrinhos do Jonah Jameson. Lunar, alguma coisa desse gênero. Nos quadrinhos do Jonah Jameson, ele chega a falar, assim, eu lembro de uma edição que ele fala que o motivo dele odiar o Aranha é porque o Aranha sempre roubava todos os holofotes que o filho dele tinha, sacou? Mas ela tá casando com o filho do... E cara, enfim, se você for pra pensar, cara, é um negócio, assim, muito interessante, porque... Enquanto o Peter, né, assim, é o loser, cara, assim, o contraponto do Peter, né, nos relacionamentos na Mary Jane, cara, são caras, assim, né, tipo, que conseguiram não vou usar o termo vencer na vida, mas foi assim, né, cara? Tem super prestígio, né? Tem grana, sacou? E é muito legal, assim, Peter, na verdade, porque rola uma questão de comparação, né, cara? Então, muito personagem. E é um negócio que eu acho que, principalmente pro homem, cara, assim, né? Eu acho que todo mundo, na verdade, faz isso, né? De você se comparar com o outro e tal, né? Pô, esse filme, cara, o Peter, ele tá voadaço da vida, entendeu? Pra piorar, ele tá perdendo os poderes, que é um plot muito interessante, diga-se de passagem. É, não, então, essa questão do plot dos poderes, eu acho ela interessante. Eu tava conversando com um amigo meu há pouco tempo, né, a gente discutindo qual era o melhor Homem-Aranha, e ele gosta mais do Homem-Aranha do MCU, e ele fala, cara, que, né, falando assim, que hoje em dia os filmes do Sam Raimi, eles envelheceram um pouco mal, inclusive, e ele cita que pra ele, né, um problema do Homem-Aranha 2 é porque... É esse lance dos poderes, que o Miriam fica meio jogado. Mas aí que tá, cara, não é jogado. Tem uma questão muito simples, né? O Peter, ele tá, tipo assim, ele tá mal da cabeça, ele não tá conseguindo concentrar e o emocional afeta os poderes, né? O que é uma metáfora muito, assim, que hoje em dia, né, eu consigo perceber, é uma metáfora pra impotência sexual. Não, assim, sem rir, cara, eu tava... Eu achava que era uma metáfora pra vida adulta, de você não conseguir lidar com tudo ao mesmo tempo, mas talvez isso se encaixe também. Mas, cara, assim, digamos que quando você tá muito atarefado, você não tem tempo pra pensar naquilo, entendeu? Então, faz sentido se você pensar que no primeiro filme, né, que é um detalhe que a gente não citou, mas o primeiro filme tem toda a analogia com a puberdade, a adolescência, né? Por isso, sim, eu ia comentar as isso. As leias orgânicas, elas fazem muito sentido. Inclusive a tia me bate na porta, né? Peter, o que você tá fazendo aí? Não, então, a primeira vez que ele solta os poderes da teia, né, cara, que manifesta lá na escola, é quando ele vê a Mary Jane, né, cara? Isso não é nem um pouco sutil. E aqui, cara, ele começa a perder os poderes depois que ele vê a Mary Jane andando lá com o filho do Jonah Jameson, né? Que ele tá numa festa, uhum. E eles falam que vão se casar, então é uma metáfora pra impotência sexual, né? E aí, cara, a gente tem que comentar a referência visual pra uma HQ clássica. É Spider-Man Nevermore, se não me engano, cara. Isso, Homem-Aranha Nunca Mais, isso. É uma HQ, eu lembro que eu tinha uma coleção, Grandes Desafios Homem-Aranha. Primeiro volume era do Venom, segundo volume era Tormenta. O terceiro era esse, que era o encontro com o Duende Verde e essa revista. É, que é Spider-Man No More. Inclusive, essa revista, diga-se de passagem, é a introdução do Rei do Crime. É verdade. É do John Romita Jr., né? Stan Lee John Romita Jr. Isso. É, ótima HQ, inclusive, clássica, assim. É, não, só essa revista já vale muitos serviços de Homem-Aranha. Não, é, e assim, tem uma cena clássica nessa HQ, que originalmente é de Amazing Spider-Man 50, né? Que é o Peter jogando o uniforme dele no lixo, né? Na lata do lixo e andando cabisbaixo, né? Nossa, é uma cena muito triste, velho. É um painel que o John Romita Sr., né? Ele desenha, cara, tipo, a lixeira em primeiro plano, né? Com o uniforme do Homem-Aranha, assim, largado no lixo. E o Peter, né, no segundo plano, andando, assim, com a chuva, né, andando cabisbaixo e tal. Por isso que eu senti um pouco decepcionado com o filme, porque esse enquadramento não tem no álbum de figurinhas. Não lembro, cara, mas assim, o Sam Raimi reproduziu o mesmo enquadramento, né, cara, no live action. E reproduziu muito bem, por sinal, diga-se de passagem. Muito bem. É, putz, eu acho uma baita de um easter egg, sabe, cara? E assim, não é um easter egg jogado, sacou? Faz parte da história. Exato, cara. E, putz, assim, vamos ser bem honestos, cara. Quando o Peter larga, né, a carreira de Homem-Aranha, a vida dele dá uma guinada. Porra, dá uma melhorada. Em compensação, a vida de Nova York piora, porque a taxa de crime sobe absurdamente. Exato. Inclusive, a sequência, assim, que mostra... Uma sequência toda, né? Um recorte que mostra, pô, ele se dando bem, melhorando no, né, na faculdade, né? Enfim, conseguindo conciliar a vida e tudo mais. E ele tá andando todo feliz, assim, no campus, né? E aí tem uma sequência que passa um carro de polícia, né, cara? Assim, correndo atrás, né, de um assaltante, né? Ah, o Peter olha ali, E ele só comendo cachorro quente. Exato. Muito bom, cara. Esse filme tem umas gags visuais bem, bem bacanas. É, ele tem um humor muito bom, sacou? Eu acho que, assim, ao final do primeiro filme eles perceberam que o alívio cômico do filme era o J. Jonah Jameson, e aqui ele tá pegando fogo. Aham. Inclusive tem aquele meme, né, dele rindo. quando o Peter Parker pede o aumento. Putz, é verdade, é verdade, é verdade. É sensacional. Ficou icônico. É sério? Tem outras piadas também, mas eu já deixo, a gente comenta mais pra frente. Não, é verdade. Tem um lance também muito bacana, cara, que eu lembro que na época eu achei muito estranho, cara, o lance do Dr. Octopus com os tentáculos, né? Porque assim, isso é uma coisa assim que eu fiquei meio em dúvida se era pra. Se isso era da cabeça dele, né, cara? Porque os tentáculos meio que ganham vida, né, cara? Assim, No contexto da história ele tem uma inteligência artificial. Que por conta do chip inibidor que ele colocou lá em cima que quebra, ele consegue controlá-los. O que é, em teoria, bem desnecessário, sabe? Eu penso, esse lance da inteligência artificial. Eu acho zoado, assim, cara. Eu acho zoado. Assim, não estraga o filme, sabe? Mas eu penso que, sabe, entra e sai. Não faz muita diferença pra história como um todo. Sim, sim. Mas então, tem uma sequência legal, né? Que é o Dr. Octopus no hospital, né, cara? Que ali é uma sequência muito. Sim, cara, aquilo é muito filme de terror. Exato, exato. Inclusive, na hora que pega o. Que o médico lá pega a serra elétrica, cara, na hora assim que eu tava revendo, eu pensei, caraca, isso aí é o Dead 2, entendeu? Eu até vou. Não, sério, sério, eu até voltei, cara, pra ver se não era, se ali não era um cameo, né, cara, do... Se não tinha o Bruce Campbell. É, porque, pô, tu pensa assim, pô, Sam Raimi é serra elétrica, mas o Bruce Campbell, ele tá em outra cena, né, ele é o cara... E que... ele é o babaca que não deixa o Peter entrar na Broadway. Na Broadway, que é já perto da Mary Jane, sabe, inclusive os dois brigam por causa disso. Nossa, aquela cena é muito triste, tinha esse momento no álbum de figurinhas. É muito triste. É muito coisa de loser, né, cara? Inclusive. Uhum. Não, e nesse filme ele tá muito loser. É. Bobear dos três, acho que ele é o que tá mais loser, porque lá nas festas de comemoração do Jonah Jameson, ele tenta pencar um monte de salgadinho e não consegue. Cara, inclusive tem uma sequência que eu acho muito forte, assim, dramaticamente, que é o Harry Osborn, cara, confrontando o Peter Parker, né? Porque depois que o experimento. Enfim, né? O experimento lá do Harry Osborn deu errado, né? Enfim, as ações da Osborn caem e ele tá meio bêbado, né, cara? E ele agride, inclusive, o Peter, né, cara? Falando, porque... E toda aquela... Nossa, ele agride o Peter, velho. E o Peter ficou com aquela cara, sabe, de cu, coitado. Exato. Porque ele não quer mais contar no amigo. Exato. Mas, cara, é muito bom, assim. E, putz, você sente pena do Harry Osborn. Por mais que ele seja meio riquinho babaca, cara. Pô, ele... Uhum. Cara, é uma coisa... O filme construiu pra você entender ele. Não, e aquele, assim, até aquele ponto. E eu acho engraçado, cara, porque eu falei esse lance do Aranha ter essa questão, né, da Mary Jane, ela sempre, na verdade, namorava os caras que são assim, né, são os winners, né, cara, e o Peter meio que ser o loser, e ele ficar se colocando em contraponto, porque a gente não falou também, mas no primeiro filme, no início, ela tá namorando o Flash Thompson, né, cara, que tem... Aquela... Isso, o Exterminador. Exato, exato, exato. Cara, que... Como as curiosidades do mundo de Hollywood. Mas eu acho. Não é assim. Exato. Hollywood é muito, muito pequeno, né? Exato, exato. Cara, e assim, você percebe que tem um direto e indiretamente, né, cara? Tem o lance de competitividade que passa pelo Peter, principalmente no primeiro filme, né? Ali no início e tal, né? De querer se provar e tal. Mas também tem isso no próprio Harry Osborn, né? Porque, inclusive, ele sabe que a Mary Jane, ela gosta do Peter, né, cara? Isso é uma coisa interessante. Que eu acho que, cara, dá mais camada, inclusive, pro relacionamento dos dois. Porque a Mary Jane, ela vai procurar outros caras, enfim, né? Por causa de confiança e tal, né? Pra se sentir confiante. Mas, no fundo, a gente fica com o Peter, né, cara? Que é o cara desajustado, né? Quer dizer, tipo, mesmo sendo a menina gostosa, não, ela se identifica com um cara que é loser, que é desajustado socialmente e tal. Eu acho uma construção muito, muito interessante. Pô, esse filme é muito bom. Eu acho que, assim, um comentário, não que, de novo, eu gosto muito do primeiro filme, ele mora no meu coração. Mas eram as cenas de luta. Aqui, velho. Nossa, o Homem-Aranha tá bem elástico, disse de passagem, sabe? As lutas dele com o Dr. Octopus, que são, se não me engano, são três durante todo o filme. Ele tá se mexendo bem até, sabe? E é legal que, tipo, o Dr. Octopus não usa os braços dele, ele usa os tentáculos. Toda a luta, sabe? O Homem-Aranha tá bem elástico, ele usa, sabe usar bem as teias. Ele chega a usar os braços também, né, cara? Porque ele fica golpeando o Aranha com os tentáculos e com os braços, né? O que. É um negócio muito quadrinho também, né? Putz, E cara, a sequência dele lutando no do banco que a Tia May que... Nossa, essa cena é muito boa, velho. É o primeiro resgate do Homem-Aranha com a Tia May, diga-se de passagem. Exato. Inclusive, é legal porque a Tia May nos outros... Né? Antes ela não gostava do Homem-Aranha, né, cara? E ela simpatizou a partir daí que o Homem-Aranha salva ela, cara. E é muito bom porque ele rapta a Tia May, né? Sem... Aliás, uhum. Tem outra cena que eu morro de rir, cara. Toda vez que eu assisto, cara, esse filme. Que é o Peter correndo... do banco quando chega o corretor fica lá olhando ele, né, eu sou bem muito corajoso mesmo, mas na real ele vai colocar roupa de aranha, né, mas pô, mal sabia ele que... Exato, mas é muita coisa de Luver, né, cara, tipo, porra, tem que dar sai com o fã, tá uma senhora, mas é muita coisa de Luver, cara, tu deve ficar com fã porque, pô, tá tua tia velhinha, tu vai pensar o quê, né, pô, acudir ela e tal, não, o cara sai correndo, né, tipo, o cara ainda fica com fama de fracassado, mas essa sequência, ela é muito legal, ela é muito criativa, né, do Peter, ou eles pegando, assim, os sacos de moeda e tacando um no outro, eu acho muito divertido. É, sabe, tipo, não só isso, mas também quando eles sobem no prédio. Não, e aí tem aquela sequência da Tia Mia acertando o Octopus com o guarda-chuva, né. Aquela cena é tensa, velho. Não, até é... hoje, mesmo sabendo o resultado, fica uma tensão maldita. Que o Mega tenta subir, ele tenta e tenta, ele não consegue. Exato, exato. Não, mas é muito bom, né, cara? Que ela vê que ele vai acertar, né, o Homem-Aranha, né? E ela fala, que menino malvado, e acerta ele com. Ela te amei e salvou a vida do Peter Parker, olha só. É, aliás, inclusive, diga-se de passagem. É o momento em que o Stan Lee aparece no filme, que ele salva uma... Ah, é verdade, cara. Uma mulher de um destroço que cai do prédio. Inclusive, ele também aparece no primeiro filme. É, a gente não comentou. Ele faz algo parecido na cena do evento. É verdade, é verdade, é verdade. No Homem-Aranha 1 e no Homem-Aranha 2, não que isso seja lá, assim, né, grande um critério de qualidade, mas as aparições do Stan Lee são bem, assim, bem pouco marcantes, né, cara? Sim, né? De acordo com o próprio Stan Lee, talvez se eu jogo na edição mais pra frente, mas de acordo com ele, a melhor aparição dele foi no Homem-Aranha 3. Olha, eu tendo a concordar, pelo menos nos filmes da Marvel, porque, enfim, depois a gente vai chegar nisso. E cara, a cena do trem também, cara? A cena do trem. Não, mas ó, é exato, mas antes eu tenho uma coisa que eu tenho que eu nunca esqueço, cara, que ficou muito na minha cabeça, que eu acho que inclusive eu vi no trailer, por isso que eu já achei, uou, que é a cena que o Peter, ele se encontra com a Mary Jane e o Octopus, ele lança um carro, né, na direção dos dois, e assim, aí é a primeira vez que você percebe que o poder dele voltou, né, porque aí, eu acho que inclusive a primeira, assim, salvo engano, né, é um dos momentos mais claros que você percebe o senso, o sentido de aranha, né, no, uhum. Porque nesses filmes isso não, assim, tá lá, mas isso não é deixado de uma maneira tão clara, mas... É, essa eu acho que é a cena mais clara, assim, que mostra o sentido de aranha, né, cara? Que ele pressente, ele empurra. Ah, mais ou menos. No primeiro filme tinha a cena da luta contra o Flash. Não, é, tinha, é verdade, é verdade. É. Depois assim. Mas assim, é claro que assim, é um impacto porque você percebe que de fato os poderes voltaram. Porque, inclusive, antes tem aquela cena que ele quer voltar a ser o Homem-Aranha e ele pula. que é uma rima visual com a cena do primeiro Homem-Aranha, né? Do primeiro filme. E ele fala, eu voltei, aí cai no chão, me quebrei. Caraca, na boa, o Peter é muito louco, velho, putz, Bila, mano, caraca. Inclusive, outro easter egg bacana que vale a pena comentar, quando o Peter Parker perde os poderes, no final ele cai no mesmo beco em que ele ganhou, que ele escalou pela primeira vez. Ah, é verdade, cara, olha só. É verdade, é realmente, né, é uma rima visual mesmo. Inclusive, tem que comentar quando volta, né, e aí ele vai lutar com o Homem-Aranha mesmo, e o Jonah Jameson, ele achou... Ah, é, que o Jonah Jameson consegue o uniforme. E, putz, aí, cara, aquele diálogo do Jake Simpson, dele falou, não, porque o Homem-Aranha realmente foi falta da cidade. Mas você falou um diálogo todo choroso, né, falou que se arrependeu de... É, não, tipo, a culpa é minha, sabe? Ele tá fazendo por causa de mim, ele é nosso... Ladrão! Ele roubou nosso uniforme! Ele roubou meu uniforme! É, quando ele vira, né, cara, aqui, tipo, o uniforme sumiu e o aranha deixou um bilhete, né, cara? O que ele deixa? Ele deixa um negócio de você obrigado por cuidar da minha roupa, né? Ele deixa a pena da vida. Caraca, que sensacional, cara. O Jake Simpson, toda vez que eu olho ele assim, como o Jameson, eu fico morrendo de rir, cara, porque é maravilhoso. Ele é muito bom. Não, é muito bom, cara. Ele que tinha... Ele, pô, só não tinha... Não tem outro Jonah Jameson. Por isso que ele teve que voltar pro MCU. Ah, não, é verdade, é verdade. E digo mais, se tivesse um espetacular na Aranha 3, eu tenho certeza que seria ele, o JJ Jameson, cara. Eu não tenho nenhuma dúvida. Enfim. Mas o... É maravilhoso, cara. E aí, na sequência do... Ó, tem muita gente... Isso é uma questão que eu já ouvi. Muita gente que fala que esse filme... talvez o maior problema dele é que o clímax... do filme ele seja nessa cena e não na cena que é o clímax mesmo. Mas eu não sei se... Sei lá, cara. Eu não sei se eu concordo muito. Não, isso. Acho que é bem, sabe? Porque culmina tudo naquilo, sabe? E é aquela coisa, né? O vilão querendo fazer uma parada, sabe? Um bem maior. Só que dá tudo errado. Nossa, não, é... Tem uma pedra de ego também. Mas tipo, a cena em que ele segura o trem, velho. Cara, mas eu acho que não só... Porque a gente lembra muito dessa sequência dele... Né, segurando o trem, que realmente é um negócio muito impactante, porque a gente esquece que o Homem-Aranha ele também tem uma força sobre-humana. Isso é bem interessante. Mas a sequência de luta mesmo do Homem-Aranha contra o Octopus, que pô, ele joga o Aranha em cima do trem, né? E aí ele fica com aquele trem, né, em Manhattan, né, cara? Que pô, os freezers ficam em cima da avenida e pô, o Homem-Aranha ele fica... É, ah, sabe, ele... tipo, ele lança pra dentro dos vagões, ele manda pra fora do trem, ele fica deslizando nas ruas de Nova York. É uma cena muito boa que eles passam, que o Homem-Aranha, tipo, faz um Dodge, estilo Matrix, uma dessas coisas que fica em cima do trem, que é bonita. Sim. Tem também a cena que o Octavio joga ele pra uma passarela e ele passa entre as passarelas, é muito bacana. É, exato. Aliás, eu acho que eles usam muito bem a mise-en-scène, assim, de Nova York, né, cara? Em todo o time do Aranha, eu ousaria dizer. Eu acho que eles conseguem pensar muito bem. Que é uma coisa que é dos quadrinhos, né, cara? Mas que eles conseguem, assim, transpor bem essa coisa da geografia de Nova York, né, cara? E como o Aranha... Com certeza. Ele usa os poderes nela. Eu acho, assim... eu gosto muito da maneira como isso é colocado nos filmes, né? Eu só tenho um problema, assim, cara. Que a gente comentou dessa... Eu acho que é uma facilitação narrativa, né? Que, por exemplo, no primeiro filme a gente comentou do lance de como o Duende Verde descobre a identidade do Peter Parker. E nesse filme, cara, a gente tem que lembrar que o motivo dele capturar a Mary Jane é porque o Octavius vai lá na casa do Harry Osborn, porque o Harry Osborn ele tem ainda o objeto que é necessário pra fazer, enfim, a máquina lá acionar. Isso, o material lá da tabela periódica maluca. Dele. Exato. E aí o Harry fala, tipo, ó, o Homem-Aranha surge quando pega a Mary Jane e o Homem-Aranha vem atrás. Tipo assim, beleza. É um maita de um talarico, é um talarico. Não, é um filho da mãe, porque, assim, não terminou nada bem com a Mary Jane, convenhamos, né? Mas, putz, que ele também chegou a essa conclusão, cara? Porque... Putz, o Aranha só salva a Mary Jane duas vezes, né, cara? O que... Vai dar tudo bem. E, tipo, assim... Ok, cara, mas... Assim... Sei lá, cara, eu achei um negócio... Não, mas tem uma coisa também que quando eles estavam ficando, ela faz uma ligação pro Harry, elogiando o Homem-Aranha e tudo mais. Não, mas ainda assim eu acho que era... Porque, sei lá, ele supôs que eles se conheciam. Apesar de que, nos dois casos, se a gente for pra pensar, tem o lance do Duende Verde ter capturado a Mary Jane, né? Mas ainda assim eu não sei, assim, se essa seria uma conclusão tão lógica que a pessoa chegaria, não, entendeu? Mas, assim, falando nisso, depois que tem aquela sambunha do trem e o Dr. Octopus captura o Homem-Aranha, a cara que o Harry Osborn faz quando ele descobre que é o Peter. Putz, cara. E assim, você sabe, eu lembrei agora que num dos comerciais que passava na TV, né, do filme, tinha essa sequência, que assim, não mostrava que ele tirava a máscara, não mostrava o Aranha acorrentado e o Harry Osborn com a mão na máscara e com uma faca enfiada. E eu lembro que eu vi e falei, caraca, tem que ver esse filme, que vai rolar. Porque eu não acreditei que eles iam revelar a identidade do Aranha pro Harry Osborn, né? E aí, mano, putz, não, é uma sequência muito boa, inclusive, assim. Cara. Você olha pra cara dele e dá um desespero, porque, tipo, ele acha que o Peter tá acobertando o Aranha. É, e, assim, de certa forma tava, sabe? E a cara de tristeza, sabe? Ele até larga a faca, sacou? Exato. Faz exato. Uma cara de choro, exato. Sabe? Porque a gente não comentou a briga, entre outros motivos, é porque o Peter, ele é... Ele é pago pra tirar selfie. Pra tirar, exato. É o pré-Instagram, velho. Putz, o Homem-Aranha é um visionário mesmo. É um visionário, cara. Mas o Harry, ele achava que ele queria, na verdade, saber que o Peter falasse dessa informação do Aranha. E o Peter falou, não tenho e tal, né? E ele achava que o Peter acobertava, né? Aí, cara, eu acho que nesse caso seria mais lógico o Harry juntar as pontinhas e falar, peraí, será que é o Peter não Homem-Aranha? Pô, é meio estranho, né? Como só ele consegue tirar as fotos. Aí eu acho que ele podia ter juntado um pouquinho mais as pontas, né? Mas é porque ele não tinha tomado o soro maluco do pai dele, que ele ia fazer as pontas rapidinho. O soro é tipo maconha, né? Aumenta as portas da percepção. É verde e faz você se te transforma em um duende. Não parece, em vez de te deixar calmo, te deixa agitadão, né? Parece que é cocaína. Então, é bem diferente de maconha, inclusive. Mas... parece cocaína, mas é só tristeza. Acho que no cenário proposto é mais provável que o exército use cocaína do que maconha. Exato. Mas, enfim, vamos chegar no clímax, cara, porque... o clímax é bonito. É bonito. Eu gosto da sequência. O lance todo também do equipamento lá que o Harry... Que o Octavius... Hoje tá difícil, hein? Tá difícil. É tudo com O nesse negócio. Não, mas é que tá batendo realmente a coisa assim da idade senil, mas aquele equipamento do Octavius, né, que é um segundo sol, eu acho que ele visualmente é muito bacana e é uma ameaça grande, né, que porra, aquele negócio vai engolir Manhattan, né, basicamente. É o átomo magneto, porque ele absorve tudo que é metal. É, bem por aí. Não, mas aquilo ali tá tipo assim, cara, tá... Putz, tá bem... pergunta, assim, que raio de empresa privada que financiou o cara, tipo, eu vou criar um segundo sol, entendeu? Mas vou criar aqui na Terra um segundo sol, entendeu? Pronto. Sei lá, ninguém para levantar a mão e falou, eu acho que é uma má ideia. Tanto que o Peter comenta até no começo do filme, né? Putz, eu acho que isso é perigoso aí, cara. Eu sou o Dr. Otto Octavius. Ah, é verdade. Você acha que eu vou cometer um errinho de cálculo? Nossa, é verdade. E Deus, tanto que ele fala isso pra ele mesmo, só que os braços falam, não, você fez tudo certinho. Esse lance dos braços falando com ele, eu acho que é o lance que eu acho mais caído. Nem o lance tanto o lance da inteligência artificial, não. Acho que é o lance do sequência toda, eu acho ela muito bacana, a sequência final. E aí, detalhe que a Mary Jane descobre que E antes disso ele revela pros dois, né? Ele revela primeiro pro Octavius. Sim, é verdade. E aí ela vê, né? E ele tá ficando louco. Isso, ela vê. Mas antes, cara, ele usa o diálogo que a tia May fala pra ele, que... pra fazer o que é certo, a gente precisa desistir dos nossos sonhos. Putz, cara, você falou de te amei. Eu esqueci de uma das cenas mais tocantes, que é o Peter falando da noite que o tio Ben foi morto, cara. Isso, putz. Assim, quando eu assisti pela primeira vez, eu não entendi. Depois que eu fiquei adulto, cara, corajoso. Não, é muito triste, cara. Putz, vila. É um momento assim que é realmente... Ah, velho, esse negócio de falar mal do Tobey Maguire, cara. Ele pode não ser um grande ator, mas nessa cena ele entrega, cara. Ele é um grande ator, sim. Talvez ele não tenha feito grandes filmes, mas é um bom ator. Ele é um bom ator, nessa cena ele entrega, cara. Inclusive, a Kirsten Dunst também, cara. Gente, eu sei que... Antes disso, também, voltando pro Tobey, tem a conversa mental dele com o tio Ben. Ah, é verdade. Ele quer desistir de ser o Homem-Aranha. Ó, eu comentar também, a Kirsten Dunst, ela também entrega, cara. Nem que fala que a Kirsten Dunst é feia, mano. Eu sei que achei ela uma gata, cara. Pô, ela é maldito que é uma Stone. Emma Stone é ótimo, Emma Stone. Eu também acho, cara, Eu não sei se ela é mais bonita que a Zendaya, mas, porque a Zendaya é muito bonita. Não, mas aí, pô, você também tá falando de poucas pessoas que são bonitas contra a Zendaya, né? Que é Mary Jane, que não é Mary Jane, mas enfim. Mary Jane quântica. Exato, não, a Kirsten Dunst também tá muito bem, né? E isso é interessante, porque a gente só pensa na carreira da Kirsten Dunst, assim, detalhes, né? Mas ela meio que se estabilizou pra fazer filme e tudo bem, né? Antes ela já era conhecida, porque ela tinha feito entrevista com o Vampiro, o Jumanji... Ela fez Pequenos Heróis. É verdade. Vigente Suicida, da Sofia Coppola, inclusive ela tá sensacional no filme. Eu acho que esse filme fez eu definitivamente consolidar minha paixão pela Kirsten Dunst, cara. Tudo bem que assim, aquele estereótipo da donzela em perigo, mas é um estereótipo bem feito. Exato. Isso que eu ia comentar. A Mary Jane, né, talvez não fosse a interpretação dela, a Mary Jane ficaria um personagem meio irritante, porque ela fica muito assim como a coisa da donzela em perigo. Tanto que esse negócio, quando eu tava revendo, eu fiquei meio incomodado. Porque, tipo, cara, os três filmes no clímax, ela tem que ser... Ela tem que ser objeto de resgate, né? Tipo, ok, ah, né? Não, assim, mas assim, apesar disso tudo, ela é uma personagem, sacou? Não é um elemento de roteiro. Não, ela tem personalidade, tem relação não só com o herói, tem com outros personagens, sabe? É um personagem, assim, não necessariamente excelentemente desenvolvido, mas é bem desenvolvida. Ah, cara, eu acho que dados os elementos que são postos ali no roteiro, cara, eu diria que ela é muito bem desenvolvida, entendeu? É porque... ela nunca tá no foco. Então você, por exemplo, não vê, mas durante os três filmes você tem o desenvolvimento da relação dela com o pai, que é um negócio que, assim, tá sempre assim no fundo, mas que se você for pensar, isso tá posto lá nos três filmes, né? A relação dela com os caras, a relação dela com o Peter, assim. Ela é uma personagem complexa, né? Eu acho bem interessante, cara. No final, eu gosto muito, assim, né, cara? Tem uma sequência que assim, eu acho ela meio breca, mas ela é tão HQ, cara, que é depois que tudo acontece, que aí, assim, cabe a gente comentar que no final o Peter consegue trazer o Dr. Octopus, né, de volta à sanidade. Isso, e ele recupera o controle sobre os braços também. É, exato, o Otto Octavius, ele consegue recuperar o controle dos braços e ele afunda, né, o equipamento no rio. Eu sempre fiquei em dúvida se ele morreu ou não, cara. Pra mim sempre ficou uma deixa ali que ele poderia voltar, mas... Assim, em teoria ele voltou, né? Não, é, mas... Enfim... assim, vamos filme... aguardar pra ver, mas é possível que ele tenha voltado. E tem aquela sequência que, enfim, né, no final do Peter com a Mary Jane, assim, né, os dois numa teia gigantesca, que é um negócio que teria tudo pra ser brega. Não, isso... então, porque, assim, o Homem-Aranha decide ficar sozinho por conta de perigo, mas a escolha da Mary Jane é ficar com ele. É, exato, cara. Ah, nossa, a gente não comentou uma curiosidade que tem uma referência ao... O Doutor Estranho, cara. Ah, é. Que o nome o Jonah Jameson quer dar pro Dr. Octopus. É, exato, né? Que o cara fala assim, ah, bom nome, mas eu acho que já existe. É. E, enfim, é só um estereótipo um pouco. Tem uma curiosidade bacana desse filme, que na época que ele foi lançado, a gente falou do Universo Ultimate, mas que ele inspirou, né? E teve um arco no Universo Ultimate que... O Homem-Aranha, ele visitava o set de produções de um filme sobre o Homem-Aranha, né? E que, né, veja só vocês, o Homem-Aranha nesse arco ele enfrentava o Dr. Octopus e que quem interpretava o Homem-Aranha era, adivinha quem? O Maguire? Não, era o Leonardo DiCaprio. Não, tô brincando, era o Tobey Maguire mesmo. Nossa, era o Tobey Maguire mesmo. Imagina, acho que aí o Leonardo DiCaprio teria ganho um Oscar mais cedo. Ah, exato. Não, mas era o Tobey Maguire mesmo. Ah, uma curiosidade inútil também, rolavam uns rumores que o Tobey Maguire ia sair. Ah, é verdade. Ele tava com muitas dores nas costas, tanto que ele faz piada disso quando ele cai do prédio. Ah, é verdade. E iam colocar o Jake Gyllenhaal, que na época tava namorando a Kristen Dust. É verdade. Em retrospecto, bem longe de casa... Não, exato, mas o Jake Gyllenhaal, que depois foi fazer o Mistério, né, no filme do Homem-Aranha, se a gente lembrar bem, eu acho que ele chegou a ser um dos caras cotados pra fazer Peter Parker, cara, ele chegou bem perto, inclusive. Não, ele deve ter sido pro primeiro filme, mas perdeu pro Toby e consideraram substituir ele quando o Tobey Maguire reclamou de dores nas costas por conta das filmagens. E ele já tinha passado um certo perrengue no primeiro filme, né, então ele chegou a ser um risco até... razoavelmente grande, segundo alguns falam, mas soube, não queria desistir do projeto, obviamente, e, enfim, retorno. Agora eu preciso comentar, não faz parte do filme, mas assim, a quantidade de merchandising de produto licenciado desse filme nos anos 2000, nossa, não foi brincadeira. Ele tinha uma coisa, tipo umas caixas amarelas com fundo amarelo. Sim, não, eu lembro que foi, eu acho que foi no Bob, ou no, foi no Girafas, eu não lembro, cara. Que eu saí do cinema lá no West Shopping, que eu fui ver esse filme, cara. Foi lá no West Shopping, Rio de Janeiro. Quem é da Zona Oeste conhece, né? E eu lembro que eu saí, cara. E eu fiz questão de fazer na praça de alimentação pra comer um lanche, porque tinha o copo do filme. Justo. Que eu tinha até pouco tempo esse copo, inclusive, mas que obviamente. Inclusive, nossa, cara, eu tive um jogo da memória desse filme. Eu tive o álbum de figurinhas. O jogo, né, cara? É, mas meu produto favorito, acho que de todos esses, cara, é o boneco que eu tenho do Homem-Aranha, que eu tenho. Puta, verdade. Cara, eu nunca vi na minha vida inteira da NECA, da McFarlane Toys, da qualquer assim action figure, eu nunca vi um brinquedo mais articulado que esse. Mexe até os dedos, sacou? Ponta do pé, ângulo pescoço, cara, sei lá, umas 30 dobras no abdômen. Eu tenho esse boneco até hoje, mano. Tem que encontrar ele até onde ele tá. Cara, esse boneco é incrível pra mim. Eu, salvo engano, eu cheguei a ter esse boneco uma vez e eu meio que... Eu acho que esse boneco quebrou, tá ligado, mano? E eu fiquei muito triste. Nossa, que sede. É, mas aí eu lembro que eu comprei o boneco do próximo filme, do Homem-Aranha 3, né? Não o Homem-Aranha Negro. Não o Homem-Aranha Negro, mas o boneco com o uniforme regular. Eu lembro que eu comprei e fiquei bem feliz, assim. Então, pra encerrar aqui, Homem-Aranha 2 custou 200 milhões de dólares. O que hoje em dia daria por volta de 282 milhões de dólares e arrecadou 789, aproximadamente, milhões de dólares. Dos três filmes foi o que arrecadou menos, que convertendo para inflação daria 1,1 bilhão de dólares. Uhum. Olha, de fato, todos os merchandises que a gente comprou. O que acha? Nunca vi nada igual. Eu sou físico, não biólogo, mas vou examinar amanhã, fazer alguns testes. Dá pra fazer agora? Parece gostar de você. Não deixe isso ter contato com você. Por quê? Tem as características de simbiose, que precisa se unir a um hospedeiro pra sobreviver. E às vezes, quando essas coisas se unem, é difícil separá-las. É, três, eu acho que a gente tem que comentar. É, de uma questão que foi importante nos bastidores desse filme, né? É, que foi, enfim, né? A Via Arade, cara. Isso a gente não comentou importante, mas é uma figura tão importante quanto pra Marvel como um todo, Marvel Enterprise. Assim, contextualizando, a Via Arade, ele foi presidente da Marvel na década de 90, né? Foi nesse período que a gente comentou rapidamente que a Marvel como que faliu por conta de uma bolha. É uma bolha no mercado de quadrinhos dos Estados Unidos que, enfim, né, a Marvel... Também por uma especulação financeira também, não foi só isso. Sim, sim, sim. E era a época que a Marvel estava entrando também no mercado de bolsa de valores e tal. E assim, basicamente, vamos colocar em miúdo, se a gente tem essa quantidade de filmes da Marvel, né, hoje em dia, é por conta do Avi Arad, porque o que ele fez? Ele pegou os direitos dos personagens e falou, eu tenho que fazer de alguma maneira para a Marvel... Não conseguiu falir, né? Isso. E ele vendeu os direitos dos personagens. Não, ele não vendeu. Ele saiu distribuindo, sacou? Não, é, foi bem isso. Quem pegar, pegou. Exato. E aí, enfim, foi aí que Fox pegou X-Men, pegou Demolidor, pegou Motoqueiro Fantasma. A New Line pegou Blade. Exato, a New Line pegou Blade. A Sony Pictures pegou. Pacotão do Homem-Aranha. Cara, esses filmes, assim, é óbvio, né? Só que tinha um detalhe, a Fox pegou o Quarteto Fantástico, né? Isso, Quarteto Fantástico, Demolidor e X-Men. Exato. E assim, e foi, entre outras, foi esse o motivo pra ter tanto filme da Marvel. A Marvel, depois que ela enfim, se recuperou, ela começou a ver que era uma boa, né, usar suas propriedades no cinema, e aí fez o Marvel Studios, né? Tem um detalhe que a gente não comentou, mas nesses contratos, né? Se os estúdios não produzissem filmes dos personagens, né, depois de um determinado limite... Direitos se tornavam pra Marvel. É, exato. Por isso que a Sony, inclusive, ela nunca parou de produzir filme do Homem-Aranha, né? Exato. E nem a Fox também. É, a Fox não. Só que a Fox, nesse meio tempo, ela foi comprada pela Disney. Então, cara, isso não é mais uma questão, né? E, oficialmente, o Homem-Aranha, ele não é um personagem do Marvel Studios. Ele... O Homem-Aranha aí mesmo, né? Do Tom Holland... Ele é da Sony, né? Os filmes só do Tom Holland são distribuídos pela Sony Pictures. Eles são, na verdade, uma coprodução, porque é Marvel Studios, mas também quem distribui é a Sony. É, assim, e a Sony tem controle criativo sobre o filme. É, você tem ali, na verdade, o Kevin Feige, né? Assessorando tudo e tal, né? Porque é no mesmo universo. É, mas ali ele é coprodutor, ele não é o único exclusivo produtor, como é na Marvel Studios, sacou? Exato. Tem a Amy Pascal, que é a sucessora da Laura Zinsky, que produziu os três filmes do Homem-Aranha, que descansa em paz, inclusive. Ah, é verdade. Exatamente, foi uma figura importante. E lutou bastante para que essa trilogia acontecesse. É verdade, é verdade. E assim, o Avi Arad, muita gente não gosta dele, né? Entre outras coisas, por conta dessas decisões que ele fez no Homem-Aranha 3, que a gente já vai comentar. Não só Homem-Aranha, sacou? Mas também Marvel como um todo. Ele teve muitos confrontos com a galera dos roteiros do desenho do X-Men, do desenho do Homem-Aranha, tanto que os dois foram Na verdade, o desenho do Homem-Aranha foi cancelado. Ele tinha uma mão muito forte naquele desenho Homem-Aranha Sem Limites. Você chegou a assistir? Sim. Também foi cancelado porque ele entrou em briga com a galera. E um que ele teve a mão muito forte foi um desenho dos Vingadores, final dos anos 90, início dos anos 2000. Você chegou a assistir? Horroroso esse desenho, horroroso. Tem no Disney Plus, quem quiser. Então, horroroso. E foi cancelado também, sacou? Exato. E ele tinha a mão muito forte. Então, assim, ele é um visionário, claro, porque graças a ele é aí, por isso que temos filmes. Faltou a gente comentar, mas ele é produtor dos filmes do Aranha até hoje, né? Isso, ele produziu no Aranha Verso, Venom. Exato. Os espetaculares Homem-Aranha também são dele. Uhum. Tem uma questão, na verdade, que é central, que é o seguinte. Esse Homem-Aranha 3, ele não seria da maneira com a qual ele foi realizado. O Sam Raimi, ele tinha uma outra percepção, entendeu, de fazer o filme. Mas o Averade, né, como alguém que passou pela Marvel nos anos 90, e vamos lembrar que depois de X-Men, Homem-Aranha era a coisa que mais vendia, porque é Homem-Aranha, não sei. Na verdade, vendia mais que X-Men. Cara, vendia tanto quanto, e às vezes vendia mais, né? Isso variava, né? Assim, revista exclusiva vendia mais. Agora, derivados, talvez X-Men vendesse, com todo, vendesse mais. Exato. Não, mas isso depende, assim, cara, que X-Men foi muito grande mesmo, assim, sacou? Mas nos anos 90, assim, realmente foi muito grande, mas era pau a pau, cara. E nos anos 90 foi o ano, cara, ele, pô, o final dos anos, da década de 80, início dos 80, foi o ano, cara, de as personagens surgindo, que era o Venom, né, cara, a fase ali do David Michelinie com o Tobey Maguire, cara, que eles criaram o Venom. Ah, é incrível. Ah, eu gosto dessa fase também. Não, é incrível, eu tô falando, é incrível, sacou? Inclusive, eu tenho esse volume, que é o primeiro volume do Grandes Desafios, cara, é muito bom. Sim, não, eu gosto, assim. Eu diria que até o filme é, de certa forma, fiel. Não, é fiel. Eu gosto muito dessa fase do David Michelinie com o Tobey Maguire. A fase do Tobey Maguire, que ele cria aquela revista solo, né, pra ele desenhar aqueles assim, roteiros, ela já não é tão legal assim, né, cara? Tem seus altos e baixos, mas quando é o David Michelinie nos roteiros é bem bacana, cara. E assim, Venom foi um fenômeno nos anos 90, cara. Você tem noção, a Marvel, ela fez uma saga, né? Que era o Totally Carnage, né? Que era o Carnificina Total, que tinha o Carnificina e tinha o Venom, sacou? Que era uma saga que, se não me engano, deu origem depois ao videogame, né? Na verdade, acho que ela foi lançada por causa do videogame, que foi um videogame que fez sucesso pra caramba, né, cara? Que era o... Sim, era um bom, muito bom, inclusive. Então assim, cara, eu arrisco a dizer, cara, que se o Homem-Aranha 3 não fosse realmente assim, um sucesso de crítica, né? Não fosse... achicalhado pela crítica pelos fãs, como ele foi, no Homem-Aranha 4, ele daria um jeito de enfiar o Carnificina, tá? Ah, não duvido não, sacou? Esse filme, a gente sabe, porque já vazaram roteiros, tinha uma época aí que vazaram os roteiros dos executivos da Sony, né, cara, alguns hackers norte-coreanos, né, não sei se vocês lembram dessa história aí. Ah, isso foi 2014. Tudo por causa do James Franco, diga-se de passagem. James Franco e Seth Rogen. Exato. Buddies. Exato. Putz, vazaram uns e-mails assim do Averade, né, cara, com a diretora da Sony, que é a mulher que a gente falou, esqueci o nome dela. Amy Pascal. Com a Amy Pascal, ele falando assim: olha, você viu o Disney Infinity? Sabe qual é o personagem mais usado da Marvel no jogo? É o Venom. A gente devia se aproveitar disso. É literalmente um e-mail. É sobre isso, entendeu? Então, o Averade, ele tem uma obsessão com o Venom que é fantástica. Porque o Venom, ele foi um mandate do Averade, sacou? O Sam Raimi, ele... Ao que tudo indica, ele nunca teve grandes interesses no personagem. O que é um pouco esquisito, considerando que ele veio de um gênero de terror, cara. Pois é, né, cara. Encaixa bem nesse contexto. Mas assim, apesar de eu gostar do Venom, cara, eu acho que assim, o Venom, assim como o Apocalipse, sabe, ele é aquele tipo de vilão dos anos 90, sabe, que... Igual o Bane também, cara, que é um vilão que você gosta mais por causa do visual, sacou? Ah, não, pô, o contexto do... Não, pô, o contexto do Venom é bacana, sacou? Ah, cara, eu... É um vilão que tem um cisma com as duas versões do Peter... As duas versões, né, os dois alter egos, o Peter Parker e o Homem-Aranha. Não, é legal, assim, mas assim, primeiro que isso é uma questão que foi construída ao longo dos anos, né, essa história toda do uniforme negro... E tudo mais, né? Enfim, não foi uma questão criada lá pelo David Michelinie com como o Todd McFarlane, né? Resgataram os elementos lá que naquela altura o Ed Brock, ele já era um personagem que existia, né? Mas eles fizeram todo um contexto, né? E juntaram lá com aquele uniforme alienígena da Guerra Secreta e aí criaram o Venom, né, cara? Que eu acho um personagem muito legal, mas ele, assim, ele nunca foi um personagem que, se você for olhar, até tem algumas histórias solo deles que são legais, saca? Mas o episódio do desenho dos anos 90, cara, em três partes, a roupa alienígena. Eu tô pra te dizer que aquele desenho é a melhor coisa, é uma das melhores coisas que fizeram com o Venom, sacou? É, o do espetáculo Homem-Aranha, série animada, também é muito bom. Também, é. Eu acho que o melhor que fizeram com o Venom tá nas animações desse passagem, né? E maior prova disso é que essas animações, elas influenciaram o roteiro desse filme, se você for parar pra pensar, né? Porque... É, bem, diga-se de passagem, porque assim, nos quadrinhos, o alienígena não tornava o Homem-Aranha mais agressivo. Ele simplesmente usava o corpo do Peter Parker quando ele ia dormir. No desenho dos anos 90, é que estabelece essa coisa de que o uniforme deixa ele mais agressivo, mais menos tímido, mais extrovertido, vamos por assim. E eu acho, né, apesar dos pesares, eu acho que eles conseguem pegar. Eu acho que foi uma sacada boa do Sam Raimi, porque eu acho que isso casa ali com um pouco com a história que ele tá querendo fazer, né, no filme, saca? Eu pelo menos gosto do que ele constrói de arco pro Homem-Aranha, tá bom? Já adiantando, a gente gosta do Homem-Aranha 3, tá? Então, desculpa. É, não, vou falar aqui, Homem-Aranha 3 é bom sim, não é essa porcaria que todo mundo fala. É claro que, assim, dos três filmes, ele é o pior, obviamente, mas ele ainda assim é um bom filme. Eu vou defender isso até a morte. Não, assim, o Homem-Aranha 3, ele foi o filme, falando assim, em quesitos econômicos, a gente já pode até pular, né? Mas ele foi o filme mais bem sucedido, né? O que é curioso, porque foi um filme que ele não teve a mesma aclamação crítica dos outros, né? E aí, eu acho que tem, e assim, e é um filme que com certeza deu muito dinheiro pra Sony na época, porque, cara, esse é um filme pra vender bonequinho, cara, porque o que eu lembro que eu vi de bonequinho do Homem-Aranha com a roupa preta, sabe, de merchandising, uhum. Que a gente falou do 2, do 3, meu amigo. Ovo doente, Homem-Areia. É, não, então, é exato, cara, aí tem três questões, aí tem uma questão que a gente já começa, né, cara, porque esse filme tem três vilões. Eu concordo que é meio excessivo, eu concordo, porque, putz, tem uma hora ali que o Homem-Areia, ele fica meio que jogado, né, cara, inclusive. Não, ele entra, sai... Depois volta porque sim. Não, inclusive, eu vou te falar que eu tô pra te dizer que o Homem-Areia, apesar de visualmente ele ser incrível, porque é o personagem dos quadrinhos, tipo assim, cara, tiraram uma foto e sei lá, cara, fizeram um modelo 3D do personagem nos quadrinhos, porque é incrível. Putz, até a roupa listrada de verde. É. Não, e assim, a retratação, assim, a maneira como eles encontram pra representar o personagem, eu acho ela muito, muito bem feita, cara. Eu acho ela muito bem feita. Sim. Até porque também, nos quadrinhos, cara, ele é só um assaltante de banco. Ah, no filme tem ali. Aqui também, mas ele ainda tem um outro contexto e tal, né? Assim... Não, assim, tem um plus no filme, sabe? Agora, nos quadrinhos, até no desenho espetacular Homem-Aranha, era só um cara querendo roubar banco. E quando não era, era um cara querendo buscar vingança contra o Homem-Aranha. É, mas eu acho esse lance todo do Homem-Areia aqui, eu acho ele meio mal aproveitado, porque eu acho que realmente, assim, ele acaba não sendo um arco que tudo bem, tem o ponto, enfim, né, cara, da filha dele, né, de, enfim, ser um vilão humanizado, que, né, se visualmente ele é muito parecido com os quadrinhos, né, essa parte dele ter uma filhinha e ser um personagem, né, que, né, é o vilão que virou bandido por conta das circunstâncias. Blá, blá, blá, blá. Eu não tem nada a ver com o personagem. Nos quadrinhos ele é um vilão assim, filha da mãe mesmo, que passa a perna em todo mundo, né? É, dá tiro em velhinho e tá nem aí, sacou? Aqui eu. Inclusive acho... nesse filme ele também dá tiro em velhinho. Então, já vamos estar comentando de que nesse filme a gente descobre que quem matou o Tio Ben foi o Homem-Areia, cara. O que eu acho uma baita de uma coincidência babaca, cara. Mano, sabe? Aqui me incomoda mesmo, sabe? Eu acho que nos outros filmes, aquele negócio que eu falei do Osborn descobrindo a identidade dele e tal, assim, são detalhes, mas nesse filme eu acho uma forçação de barra, entendeu? Ah, mas assim, eu compro, porque em nenhum momento a gente vê o Tio Ben tomando tiro, sacou? Ah, tudo Tudo bem, cara, mas eu acho que, assim, tudo bem. Eu entendo por que ele tá colocado ali, porque é pra, assim, você fazer, assim, trabalhar essa questão do arco de vingança, né, tudo mais. Conceitualmente, eu acho uma boa ideia. Até porque o filme todo, ele tem... Ele é aquele lema do Seu Madruga, né? Vingança mata, nunca plena, mata alma envenena. Sim. Esse filme é um filme sobre vingança. Agora que eu me toquei, é isso não, mesmo. Exato, cara. Tematicamente é isso. Inclusive o Ed Brock, cara, o que ele quer. Então, todo mundo, porque é o Peter Parker, é o Harry Osborn, é o Ed Brock. Não, esse filme aí, ele é um grande... Ele é um episódio estendido de Revenge, sacou? Se você quiser chamar ele de Avenida Brasil do Super-Herói. Mas é, assim, é essa temática. E assim, isso é uma coisa que enfraquece também, porque o filme fica tentando forçar toda a hora esse negócio do... Ah, meu Deus do céu, a vingança... E, tipo, irmão, eu já entendi, entendeu? É, talvez seja um pouco too much, mas, cara, eu não sei, velho, eu não senti muito incomodado por isso, não. Não, a temática em si, eu não gosto. Eu acho que é um ponto, assim, positivo, porque o desenvolvimento, assim, né, o arco, tirando do Homem-Areia, que eu acho meio, sacou? Porque não tem espaço pra desenvolver ele, e eu acho que isso é um problema, eu acho que ele acaba sendo um arco realmente, entendeu? Eu fico com a impressão de que o Homem-Areia tá lá mais pra fazer sequência de ação, e a sequência de ação e o Homem-Areia são muito legais, isso eu não tenho dúvida nenhuma, mas eu fico com essa pequena impressão, assim, cara, de que talvez tirasse o Homem-Areia e o filme ficasse realmente melhor, entendeu? Eu penso mais os pães pro lado do Venom, cara. Sim, é porque é aquele negócio, né, cara? O Venom realmente ele é mais, assim, ele é o menos interessante. Talvez o Venom, ele... É porque tem essa coisa também, a gente já comentou da Viarade, porque foi ideia do Viarade trazer o Venom. É, exato. Não foi ideia do Sam Raimi, mas o Viarade queria, porque queria... E o Sam Raimi deu um jeito de enfiar ali no meio. Eu penso que, dentro do contexto ali, todos os personagens encaixam, sabe? Ainda que de forma meio achutada, mas eu acho que todos ali estão bem encaixados. Não, encaixa. Tirando um personagem, que a gente já vai comentar. Não, pode falar que a gente já vai entrar, porque tem uma coisa que eu tenho que comentar sobre o personagem. Exato, cara. Gwen Stacy tá ali porque sim. Não, eu lembro, cara, assim, que quando eu vi, assim, que Gwen Stacy ia estar, eu falei, caraca, maneiro, né? Só que assim, a Gwen Stacy, pra quem não sabe, ela é a primeira namorada do Homem-Aranha. Aliás, diga-se passagem, a Betty Brant, ela tá nos filmes também do Tom Holland, cara. E por algum motivo que eu não entendo, a atriz escolheram a cara da Gwen Stacy, entendeu? Sim, pode crer. Aí que tá, né? Assim, inclusive, a gente esquece que, na verdade, a minha namorada do Parker foi a Betty Brant, né? Inclusive, nesse filme, eles fazem uma piadinha com isso. Que tem uma cena lá que o Peter Abacão tá dando em cima da Betty Brant, né? E ela já tá meio flertando com ele, né? Que é muito engraçado também. O engraçado é que, assim, a Gwen Stacy, cara, ela é a Mary Jane. Porque, inclusive, ela tem o mesmo emprego da Mary Jane, que é ser supermodelo, sacou? E olha, que eu vi isso no cinema... E por que deu um emprego da Mary Jane pra Gwen Stacy? Porque a Gwen Stacy era uma aluna, assim, dedicada, certo? Então, parece que eles meio que inverteram, né, assim, a personalidade das duas personagens, né, cara? Eu achei um negócio bem... Mas, assim, aquilo, né, Gwen Stacy nesse filme tá enfiada, sacou? Não tem propósito nenhum. Mas eu confesso que na época que eu vi, eu não consigo. Porque, pô, na época eu achei que eles não iam adaptar Gwen Stacy e... Cara, olha lá, eu fiquei feliz, entendeu? Eu também não, sacou? Mas de novo, cara, eu tinha 9 anos de idade. Não, é, exato. E, pô, era mais uma mina gata, cara, no filme. Eu não reclamei, entendeu, cara? Mas realmente. Claro, a Bryce Dallas Howard. Nossa, é verdade, cara. Ela já tinha despontado aí, cara. Porque acho que foi o primeiro contato que eu tive com ela, cara. Venom, cara, assim, o ator que faz o Venom, ele é, cara, o Top Great, ele lembra muito. E isso não deve ter sido à toa, tá? Não duvido que isso tenha sido. Uma coisa que até eu vi o Seth MacFarlane comentar, cara, num podcast, que ele não gostou, do motivo que ele não gostou do Venom nesse filme, é porque o Venom era um cara mirrudinho, sacou? Um cara pequeno. E ele dizia um Venom grande, sabe? Bem desproporcional. E é isso, sacou? O Topher Grace, cara, ele é magrinho, não deve ter ganhado nem 10 quilos pra fazer esse papel. Sim. Mas eu acho, cara, assim, eu confesso que desde o início eu comprei, assim, um pouco a coisa do Topher Grace como Venom. Porque, cara, o Venom, ele tem essa identidade visual de ser um gigante musculoso e tal. Muito, creio eu, porque o cara era anos 90 e essa identidade visual, isso meio que ficou com marca do personagem, entendeu? E eu tinha uma certa dúvida, se isso funcionaria naquele contexto, sabe? Eu não sei, assim. Não, é porque, assim, tem um contexto porque o Venom, ele ficou musculoso até nos quadrinhos, é porque ele faz exercício pra não sentir raiva do Homem-Aranha e do Peter Parker. É verdade. Era uma forma de distração, por isso que ele ficou tão grande. Isso é tanto que isso é até adaptado no desenho do... Pelo menos no desenho dos anos 90, sabe? E aqui, sabe, não faz nada, sabe? Cai a roupa, cai o alienígena em cima dele e ele fica evil. Ah, assim, ele fica mais fortinho também, né, cara? Só que ele não vira o The Rock de peixe, né? É, mas ali eu acho que é muito CGI, sacou? Não é o cara mesmo, sabe? Não, é roupa com enchimento, na real. Me parece que é roupa com enchimento. Assim, eu compro a motivação dele, sabe? Eu não acho ruim. Mas eu entendo porque muita gente não gosta. É, eu acho que o problema mesmo é porque na hora que eles vão resolver isso, assim, a identidade dele, né, cara, o lance da boca, fica meio estranho, sabe? Nesse aspecto, o Venom aí, por mais que o filme lá do Tom Holland seja um pedaço de cocô jogado ao vento, né, pra usar palavras aí graciosas do roteiro desse filme maravilhoso do Venom, eu acho que visualmente, realmente, o Venom lá ficou muito... Não só por ser mais fiel aos quadrinhos, mas porque realmente, assim, essa junção que fazem do CGI no rosto, né, com a cara, não fica muito legal, cara. Mas na época, que eu era criança, que eu vi esse filme, eu tava feliz só de ver o Venom adaptado nos cinemas, pra ser bem honesto. Eu também, sabe? Eu também. Não vou falar que, eu sou intelectual desde que eu assisti o filme. Não, queria ver o Venom, sabe? Inclusive, o primeiro filme que eu vi completo no cinema foi por causa do Venom, sabe? Caraca, não, é... Não, assim, o Average, ele tem um ponto, assim, o Venom, ele tem um apelo visual muito, muito impressionante, cara, entendeu? O que eu acho é que o Sam Raimi realmente ele não soube utilizar muito bem esse apelo visual, sabe? Ele podia, por exemplo, ter colocado aquela aranhona, que não é bem uma aranha, né, aquele símbolo do Venom, podia ter feito um negocinho assim, maior, grandão, né? Podia ter tirado o uniforme também do Homem-Aranha, estilo Venom, podia ser uma parada diferente, só que ele só tingiu de preto, sabe? E dobrou as patinhas. Sabe o que eu gosto, cara? Eu acho que fica. Eu acho o uniforme muito bonito e. Tanto que, assim. Na época, eu lembro que, cara, vendeu muito boneco, cara, do. Nossa, eu lembro de ver muito da criança falando, eu quero o Homem-Aranha. Eu quero o Homem-Aranha preto, né? Que é o Homem-Aranha do mal, sacou? E assim, eu acho que ficou muito bonito, cara. Não é exatamente uma coisa dos quadrinhos, mas eu acho que no cinema funcionou bem, sabe? Não, sim, assim, eu acho bonito, mas assim, é leve, digamos que é preguiçoso, sabe? Ah, não, com certeza, mas cara, eles só queriam vender mais bonequinhos, assim, o motivo do Venom estar nesse filme é por conta disso. Não, assim, eu acho válido desde que seja bem feito, eu também não acho mal feito, sabe? Eu acho ok, inclusive, eu compro. Assim, tem um detalhe. Mas assim, penso que devido ao orçamento que a gente vai comentar no final, poderiam ter dado uma caprichadinha, sabe? Mas não, assim, ok, sabe? É trivial pra mim isso. Continuo gostando do filme mesmo assim. Isso eu concordo, cara. A gente nem comentou, mas o Harry Osborn, ele vira o Duende. Duende Júnior. O Duende Júnior. Que é uma coisa que é tirada também dos quadrinhos, né? E aqui eles optaram por não fazer um. É porque nos quadrinhos o Harry Osborn, ele basicamente pega a roupa do pai, só coloca a mesma roupa. Aqui eles usam uma roupa totalmente diferente, né, cara? Que é uma roupa mais tática e tal. E eu gosto, mas assim, não acho nada especial. Eu acho ok, entendeu? A primeira cena de luta dele, eu acho bem bacana, eu acho bem divertida. Que é uma cena, inclusive, interessante porque ela termina de uma maneira que eu lembro que no cinema eu fiquei meio chocado porque o Harry Osborn, ele bate a cabeça no final de uma maneira super violenta, sacou? E aí que eu... Sim, cara, e é uma briga muito bonita porque todo momento o Homem-Aranha perde o anel que ele queria dar pra Mary Jane. Ah, é verdade, cara, é verdade. Mas você sabe que isso aí eu achei, assim, tem uns momentos ali que eu achei meio... Aí eu achei que realmente chegou na parte do brega, sacou, mano? Mas é um brega legal, entendeu? É um brega legal, é um brega estiloso, assim, aquele brega anos 80 que tem personalidade. Mas tem esse detalhe, né, cara? A gente nem comentou, mas tem um detalhe de roteiro que marca bem esse filme, que é o Peter tá, enfim, vivendo uma ascensão, né, meteórica, né, cara? Assim, tá na vida dele. O Peter e o Homem-Aranha, por consequência. Não, por consequência não, paralelamente. É porque o Homem-Aranha aqui, né, diferente dos outros filmes, ele tá sendo aceito como um grande herói de Nova York, entendeu? Putz, né, as pessoas já não estão perseguindo ele e tudo mais. E o relacionamento dele com a Mary Jane tá ótimo. Em compensação, a Mary Jane, a carreira dela tá caindo. É, exato, coitada. Exato. Começa a fluir muito bem, mas a carreira vai degringolando, entendeu? E eu acho legal esse ponto de partida, cara, porque assim, a temática do filme, né, é essa questão realmente da pessoa também se endividar pelo poder e tal, né? Isso, o Homem-Aranha tá igual o Charles Xavier no Fênix Negro, uma diva. Exato, ele tá diva, cara. E eu acho interessante, porque no final das contas, assim, óbvio que tem a questão do uniforme, mas o que o uniforme... Eu só preciso falar que eu acho que a forma como o uniforme, enfim, surge, né, cara, como o Parasita chega, eu acho ela caída, sacou? Que é tipo uma teórica. É, e ainda mais que você tinha o Jonathan Jameson III no filme anterior, sacou? Que ele era astronauta. Não, assim, tinha o próprio Kurt Cornes, que é professor do Peter, né, e era cientista, e, cara, enfim, insere ele ali como, sabe, tô investigando isso aqui que caiu na Terra, sei lá, entendeu? Eu acho bem caído, né? Uhum. Mas, enfim, né, também, sei lá, essa maneira que eles colocaram não é um negócio assim que chega a estragar terrivelmente. Eu acho meio tosco também, porque, tudo tem que cair perto do Homem-Aranha, né? Não podia cair perto lá de... Coincidentemente. É, por esse lado eu também acho que o Venom foi mal explicado, né? Não o Venom, o simbionte. Chegou ali porque sim. É, exato. É, nesse filme as conveniências de roteiro elas estão assim um pouco mais evidentes, né, cara? O que mostra realmente que ele é um roteiro meio mal elaborado, né? Eu gosto desse arco que tem com Harry Osborn, né? Enfim, né? Ele perde a bate-cabeça e tem uma amnésia, né? E assim, eu acho divertido, né? Tipo, você vê ele, o Peter, enfim, né, tentando recuperar a amizade com ele e tal, né? E eu acho, cara, vou ser bem sincero, se o filme tivesse, talvez, assim, o Harry Osborn mais um outro vilão, seria um filme muito melhor do que ele é, sabe? Uhum. Possivelmente, mas assim, eu vou te falar, o resultado final eu não acho ruim, não, sabe? Eu gosto muito. Não, eu também não acho ruim. Mas, por exemplo, o Homem-Areia, eu acho que ele é um personagem que tá lá só por conta do impacto visual. Que, como eu disse, eu acho incrível, eu acho muito bacana, eu acho muito criativo. Uhum. Eu acho, inclusive, que ele faz algumas coisas que eu não tinha visto ainda nos quadrinhos. Tipo, aqui tem o lance dele virar um gigante de areia e tal. Eu acho que eu ainda não tinha visto isso, até que eu me lembre. Poderes do Homem-Areia nem nos quadrinhos tinham sido usados de uma maneira tão legal. Ele tem uma parada meio pó dos X-Men, que ele vira uma fumaça e sai voando pela cidade, não é igual os quadrinhos que ele saia pulando, sabe? Fazia um montinho pular. É, mas eu acho isso divertido até, sabe? Não me incomoda, não. Eu não tô falando que incomoda, tô falando que é um estilo diferente, sabe? Não, sim. Eu acho que isso funciona muito bem. Tem pontos que a gente tem que falar, cara. Eu acho que esse arco do relacionamento dele com o Harry Osborn é muito bom. Até porque depois o Harry Osborn vai começar a recobrar a consciência e ele vai começar a talaricar a Mary Jane, né? E a maneira como ele isso vai... Isso é, então isso acho que é uma praia também que eu... Assim, meio desnecessário, que é voltar esse triângulo amoroso, mesmo que seja brevemente. Ah, cara... Tudo bem. Levando em consideração que o cara tinha sofrido amnésia, até que encaixa. Mas eu acho que não, sabe por quê? Porque, assim, tem muito o lance também do que a gente tá falando do Peter e do Harry Osborn. Eles têm uma relação de amizade, mas eles também, de certa forma, ficarem disputando, né? E isso aqui volta, de certo modo, entendeu? Tipo... É, mas eu achei que isso já tinha se resolvido no primeiro filme, sacou? Ah, mas ali eu acho que encaixou, porque a Mary Jane, ela tava num contexto de fragilidade, né? E o Homem-Aranha tava uma diva também, tava lá dando os beijos na Gwen Stacy no meio da plateia. É, tipo, pô, isso é um lance que rola. Inclusive, a gente não comentou, mas tem uma sequência lá que a Gwen Stacy vai entregar a chave da cidade do Homem-Aranha, porque ele salva ela numa sequência que eu acho muito boa, inclusive, assim, a investigação que ele salva ela. Que um guindaste, assim, derrubou o prédio, né, e ela cai. E aí o Homem-Aranha salva ela, assim, eu acho ela muito bem filmada, a mise-en-scène e tal. E ele beija, né, a Gwen Stacy. Então, o que eu acho interessante é que, assim, por mais que o simbionte ele atue, né, e realmente ele vá provocar raiva, né, as pessoas vão ficar meio babaca e tal, aquilo só tá, na verdade, extrapolando o sentimento que já tava no Peter Parker, né? Então... Uhum. Então ele realça isso, sabe? E tava ali, porque o Peter Parker até manda aquele meme, né? Eles me amam. Não, e na cena que ele vai pedir, quando ele vai pedir a Mary Jane em casamento, né? Que inclusive ela dá um fora nele. Ela quer, ela até quer desabafar e a conversa só sobre ele, né, cara? Quer dizer, o cara tá totalmente deslumbrado. Eu gosto desse. Assim, é um negócio meio clichê, né? Mas esse negócio de ascensão, queda e redenção, eu acho bacana, assim, no filme, cara. Eu particularmente gosto muito, entendeu? A primeira cena que o Peter Parker ele vai combater o Homem-Aranha, né, já com o uniforme, enfim, negro. Eu acho ela muito boa, porque primeiro você vê como ele tá mais forte, entendeu? Né? Ele tá mais transtornado, porque aquele ponto ele já descobriu que o Flint Marko matou o Tio Ben. Não, a sequência ali, ela é bacana. E tem que lembrar que é o primeiro encontro do Homem-Aranha com o Peter Parker, o Homem-Aranha, no caso, né, tomou um piau, cara, um piau violento. Isso, porque foi logo em seguida da cena do evento pro Homem-Aranha. Que ele fala, ele manda meio que você sabe com quem você tá falando? Exato, cara, exato. Ali eu acho que começa meio que a derrocada do Homem-Aranha, né? E assim, cara, o arco do Peter, apesar do Peter Emo, que a gente vai comentar aqui, assim, a gente não tá fugindo da raia. Não, Peter Emo não. Respeito. Bully Maguire. É verdade, né, cara? Eu fico com essa coisa do Peter Emo por causa do cabelinho, mas... Não, mas putz, é muito... É ridículo, mas eu acho que assim, é tão ridículo que dá a volta por cima e fica style. Eu acho. Mas é que tá, assim, gente, pra mim é muito óbvio também, desde a primeira vez que eu vi, é uma piada, e assim, desculpa, gente, assim, ela pode até ser distoante do filme, e eu concordo que ela é, mas enquanto piada ela é engraçada, sacou? Porque, cara, assim, o Peter desses filmes, ele é todo meio ridículo, entendeu? Uhum. Mano, quando o maluco, entendeu, cara, ele quer mudar, assim, né, cara, mudar o mindset, saca, mano, quer virar o cara pegador e tal, mano. E assim, eu falo, porque eu já tentei ser esse cara várias vezes na vida, mano, você fica uma pessoa meio ridícula, entendeu? E às vezes, quando você consegue, você vira uma babaca. Então, assim, eu consigo me identificar muito com esse Peter Parker, entendeu? Pô, às vezes, sei lá, mano, infelizmente. Ele faz de tudo, né, cara? Primeiro que ele tem aquela briga maravilhosa com o Harry Osborn, que ele dá uma humilhada bonita. A briga, assim, as sequências de ação de filme, como todas elas, são muito boas, né, cara? Eu acho. São muito bem feitas. Cara, o dinheiro foi bem gasto na cena de ação. Não, foi. E essa sequência, ela é bem legal, cara. Assim, eu acho interessante, né? Tem um detalhe que é bobo, mas... nas duas sequências que o Peter e o Harry, eles brigam, eles não estão... Assim, o Harry até tá, né, cara, mas... o Peter, ele não tá usando a roupa do Homem-Aranha, né, cara? E assim, isso tem um significado muito, muito óbvio, né, cara? Assim, mas que é bem interessante, né? Que, tipo, assim, realmente ali não tem máscaras, né? Tipo, os dois estão... Muito. O que dá um tom até mais literal, assim, eu acho que pra sequências de luta, entendeu? Porque eles não são... Observado. Eu nunca tinha parado pra pensar, mas é bem isso daí mesmo. Não, o arco do Harry, cara, eu acho uma das melhores coisas. Assim, a gente pode até achar meio bobinho, o cara vai lá e querer roubar a mulher e tal. Não tá ele pra roubar a mulher, que ele já sabe que não conseguiu, sacou? Ele quer atacar o coração. Exato. Eu acho que o ponto é esse, entendeu? Ele consegue, em parte ele consegue, né, cara? Só que... ele consegue, sabe? Assim, ele consegue, só que depois ele se dá muito mal, porque quando eles vão brigar, o Peter Parker já tá com o uniforme preto, dá um esculacho no Harry. Nossa, dá um ele bate a cabeça, né, de novo. E aí o Peter dá um discurso babaca sobre o Norman Osborn, que ele achava do Harry. Não, exato, cara. E ainda deforma o rosto do Harry Osborn, né, cara? E deixa o olho cego também. Putz, eu acho, assim, é um esculacho mesmo, mano. É pique, assim, Brasil-Alemanha 7-1, entendeu? Por aí. Não, é 4-0 na Copa de 2010, Argentina-Alemanha. Também tem uma cena muito legal, que é o exposed que o Peter Parker dá no Ed Brock. Putz, é verdade, cara. Então, tem tanta coisa nesse filme que a gente até esqueceu de comentar do Ed Brock em si, que é um personagem que tá lá, cara. E ele... Isso é uma coisa que eu acho legal, porque o Ed Brock, ele é meio que... Ele também é um cara babaquinha, né, cara, que tá surgindo ali. Só que ele encontra alguém mais babaca que ele, né? O Peter Parker com o uniforme é muito mais babaca. Exato. Inclusive, o nego foca falando do cabelinho, cara, mas esse cabelinho, eu lembro bem na época, que isso aí era a época que o movimento emo estava em alta, que Justin Bieber estava começando a fazer sucesso, entendeu? Esse cabelinho, cara, é o cabelinho do... Não, mentira, acho que o Justin Bieber foi fazer sucesso um pouco depois, mas enfim, vocês entenderam o ponto. Esse cabelinho era o cabelinho. Cara, um cara que usa esse cabelo hoje em dia, ele é livre, sabe? Penso isso. Não, mas na época esse era o cabelinho da moda, cara, entendeu? E pô, eu... Assim, mano, o cara podia... Assim, eu ficava com raiva, porque, né, eu, negão, não podia fazer esse cabelo, né? Era sempre cabelo na máquina, né? Cabelinho na régua mesmo, naquele degradê bonito. Mas, pô, o moleque podia ser o moleque mais feio que fosse, mas ele tinha esse cabelo e ele pegava geral, entendeu? Não, é sério, cara. Esse cabelo do Peter Emo, cara, tipo, era o cabelinho da época mesmo. Não, não, de novo, Peter Emo não. Tá, Bully tá. Maguire. É, não, e só vou constar o filme de 2008, o Justin Bieber já tinha começado sua carreira, né? 2007. É, mas o Justin Bieber surgiu nessa época, mais ou menos, então... Era bem o cabelinho da moda. Putz, e a dancinha com a música do James Brown? Mas eu vou te falar, essa sequência da dancinha não me incomoda, não. O que me incomoda mais é a sequência que ele vai tentar tirar uma com a Mary Jane, cara, que ele vai dançar. Ah, isso é muito ridículo, cara. É, ali eu acho que a piada, ela passa do ponto, entendeu? Porque até ali a piada pra mim tá funcionando, cara. Inclusive, ali foi de too much, ali foi demais. Inclusive, tem um momento desse filme que eu rio muito, cara, sempre que eu vejo. E assim, não é um momento necessariamente engraçado, mas que é o momento que tem aquele síndico, né, chato dele, né, que fica cobrando o dinheiro, cara. Ele mora no apartamento todo ferrado. O Diktovich? É, exato. E aí, cara, o cara vai cobrar. E o Aranha, ele fica a pé da vida, que sabe, você percebe que ele começou, né, a sentir os efeitos, né, do simbionte. E ele fala, só quando tu pagar a porcaria da porta. Desgraça. Que tem a piada da porta, né? Uhum. A porta que não abre direito, né? E, cara, assim, desculpa falar, mas isso é muito coisa de síndico, entendeu? Uma coisa que também é muito boa quando ele tá vestindo o uniforme é quando ele senta na cadeira do Jonah Jameson. E o Jonah Jameson olhando com uma cara, velho, tipo, o que aconteceu aqui, sabe? O Jonah Jameson, cara, mas é engraçado, velho. Assim, a piada ela pode até soar meio fora do tom com a atuada dramática do filme, mas, pô, isso é engraçado, mano. Pô, o Peter. E ali o Parker, cara, tá chutando balde, sabe? Chutando balde com força. Não, inclusive, tem uma sequência que mano, que o Peter Parker, ele tá conversando com o Kit Connors, e o Kit Connors tá falando assim, né? Ó, o filho ontem, mano, ele tem... Cara, eu tô estudando aqui, esse negócio que me trouxe é um negócio muito estranho, pô, ele altera, né, o humor, e o Peter tá, aham, né? E tá o telefone, e tá flertando com a garota, cara, enquanto ela dá leitinho e biscoito na boca dele, cara. Tipo, o homem que já chegou nesse nível, irmão, é um homem capaz de fazer tudo, entendeu? Pô, o cara tá... O homem tá flertando com a filha do síndico, com a líder de aluguel, entendeu? Tomando leitinho, comendo biscoito, e tá dando certo, cara. Pô, o cara já chegou, cara, o cara ali é capaz de tudo, entendeu, mané? Ué... Não, e assim, deu ordem pro chefe dele lá no Clarim, que ele falou, eu quero um emprego fixo com dobro de salário. Irmão, eu tô na cadeira comendo bala. Irmão, pior que isso, só se ele abaixasse a calça e começasse a fazer o pirocóptero ali, maluco. Cara, aí... o Thanos tem muita sorte que ele não encontrou o Bully Maguire, cara. Não, exato, mano. Pô. Nossa, se Thanos tivesse. Não, se o Thanos. Quando aquele momento que o Doutor Estranho abriu o portal, se tivesse saído o Bully Maguire, cara, Thanos teria saído correndo. Aliás, falar, rapaz, não vai dar não. Não, tchau. É um maluco que, assim, mano, é tipo assim, pô, é tipo o Batman, tá ligado? Porra, o Batman é um maluco que se veste de morcego. Que parada ridícula. Mas o cara passa na rua, tu peida, mano, entendeu? Tu peida, porra, vai falar o quê? Tu peida, entendeu, cara? O cara passa na... E o Bully Maguire é mais perigoso que ele anda com uma franja em público. Exato, mano. Tipo assim, o cara passa na frente, tu pede desculpa, entendeu? Mesmo sendo ridículo. Sabe que é ridículo, mas pede desculpa porque tu não sabe, entendeu? Então assim... Nossa, cara, eu quero muito ver o Bully Maguire no filme dos Vingadores agora que você falou. Não, por favor, muito. Cara. Poxa, o Homem-Aranha 3 tem muitos erros, entendeu, cara? Bully Maguire não é um deles. Bully Maguire tem gente que vai ver com um erro, mas eu vejo o verdadeiro valor dele. Nós vemos. O Ed Brocker, a gente não comentou, mas acho que ele também tem um lance com a Gwen Stacy, né? Que o Peter também rouba, né? Tem isso, tem esse isso, lance também. É, uma garota que ele gostava, só que a gente só tomou café. Exato, cara. Eu gosto, assim, do... E é uma parada que tinha nos quadrinhos, porque a história dos quadrinhos é que ele tava investigando um serial killer... E eu acho que, se não me engano, uma pessoa confessou, olha, eu sou. Aí começou a ser a fonte dele. Só que, na verdade, era um policial que o Homem-Aranha expôs e depois colocou pra fora, sabe? Aí viu que a história do Ed Brock não batia, era uma farsa, e ele foi demitido. E no filme é uma coisa parecida, que ele edita, faz um Photoshop ali de uma foto que o Parker tirou. Mas no filme, cara, eu acho que, assim, é porque nos quadrinhos foi um lance construído ao longo de vários anos, né? E no filme eles conseguiram, acho que, condensar isso de uma maneira interessante até, sabe? Então, eu meio que tipo que em alguns aspectos até prefiro o que foi feito lá nos filmes. Mas, cara, até perdi o que eu ia fazer, cara. Até a dancinha do Peter Parker, realmente... Eu a dancinha é irresistível, cara. Tanto que até volta no Aranha Verso. Ah, é verdade, cara. Maravilhoso, maravilhoso. Não sei se... Não, quem gosta desse filme não entende a mensagem. É um filme muito grande para mentes muito pequenas. É o Batman vs Superman da sua era, né, cara? Isso é internet. É, o Batman vs Superman da sua época. Ah, cara, o clímax eu acho muito bom, cara. Eu acho que... Putz, o clímax vale um comentário à parte, porque tem um momento que a Mary Jane tá falando, porque acho que depois que o Peter descobre que o Flint é o assassino do Tio Ben, ela faz um comentário tipo, todo mundo precisa de ajuda, até o Homem-Aranha. E no final, velho, eu fui no cinema, eu não tava esperando aquilo. Quando chega o Harry pra ajudar o Peter... Cara, eu também, velho, putz, mano... Porque... E a conversão é boa, porque o Peter, ele vai humildão. Ele fala, cara, desculpa e tal, né? E o Harry Osborn tá todo ali, na verdade, magoado, né? Porque, com razão, né? No final das contas. E aí, cara, assim, o mordomo do Harry, ele ouve e fala, cara, eu cuidei do corpo do seu pai. Os ferimentos foram feitos pela lâmina do planador, sabe? Tipo assim, e aí ele percebe que, cara, a gente quase matou a troco de nada, entendeu? Né? Então, gente, é uma mensagem muito piegas pra caramba, mas super-herói é um negócio muito piegas, né, cara? E o arco do Harry Osborn, eu acho que ele fecha muito bem, cara, porque é um personagem que cresce. E a sequência final, cara, dele lutando, é legal porque, assim, você sabe que o Peter, ele tá mais fraco porque ele tá sem simbionte. Inclusive, a cena dele perdendo o simbionte eu acho muito boa também, né? Dela caindo em cima do Ed Brock. É, igual os quadrinhos, que ele vai na igreja, começa a badalar o sino. É. Mas eu acho que visualmente, eu acho que ela é bacana, né? A trilha sonora também funciona na hora e tal. Perfeito, tão legal. Eu só acho zoado que o Ed Brock, o simbionte cai em cima dele e de repente fica com os dentes cerrados. Não, é, isso é estranho. Até aí os quadrinhos são muito diferentes, né, cara? Sei lá. É, mas assim, não tem explicação nenhuma, sacou? Por que ele ficou com os dentes cerrados, mas tudo bem. Ah, é, mas do mesmo jeito que não tem também do Venom. Então, só aceita, né? É, mas... inclusive, o único vilão que tem um nome mesmo é o Homem-Aranha, porque em nenhum momento chamam de Duende Novo, ou sei lá o quê. E em nenhum momento já falam Venom também. É verdade. O Homem-Aranha, eu acho que o próprio encontro dele com o Venom, eu acho assim uma coisa meio, tipo, sei lá, meio forçado, entendeu? Mas... A gente precisa se juntar porque precisamos de um clímax. Não, tipo assim, eu entendo, tipo, mano, ó, eu odeio o Aranha, tu também, a gente quer se ferrar, porque realmente o... O Homem-Aranha, ele toma um pial do Peter Parker, cara, assim, tipo, mano, é um pial violento, saca, assim, depois, né? E assim, o Peter Parker só vence o Homem-Aranha, eu tenho a impressão que ele tava com o simbionte. Então, quando tem ali o Venom, né, que tu já sabe que é um personagem forte pra caramba, com o Homem-Aranha, tu já sabe que o negócio vai dar ruim pra caramba, né, pro Peter. E ele quase roda, né, cara, nessa. Então, quase. Se não fosse pelo Harry... É, não, com certeza, pô. O final desse filme eu acho muito bacana, cara. Eu gosto do clímax, né, da maneira como... Tem o lance de, pô, de novo, ser a Mary Jane, né, a personagem que tá ali, né, sendo perseguida. Tem, isso cansa realmente. Mas eu acho que esse filme é tão problemático que esse de longe nem é um dos maiores problemas, sabe? E assim, novamente, cara, eu acho legal como esse filme termina, né? Porque, assim, no final das contas... É triste, velho. Assim, é triste, cara, mas eu acho que primeiro porque ele não tem o lance, assim, da catarse, né? Assim, do vilão vencendo... Por exemplo, o lance do Homem-Areia ser meio que responsável pela morte do Tio Ben, ele não é, né, cara? Porque ele conta o que rolou pro Peter Parker, né? que na verdade no final das contas o culpado não foi o outro, né, que acabou morrendo, porque ele tava segurando a arma, mas não ia apertar, só que o outro empurrou a arma dele e atirou, né, empurrou o braço dele e ele acabou atirando sem querer. Então, então assim, o Peter fala assim, eu te perdoo, cara, entendeu, e o Homem-Aranha vaza, entendeu. Eu acho assim, um final singelo, cara, e eu gosto assim do final dele pedindo a Mary Jane em casamento e tal, porque eu acho que... Putz, o Harry morre, velho, é triste. Cara, morre, né, mas eu também acho, assim, pensando no arco do personagem, eu acho que o arco do personagem foi concluído, é igual... Não, claro que foi, sabe, mas ao mesmo tempo é triste, sabe? Não, é triste, é igual a morte do Luke Skywalker no Last Jedi, assim, é triste pra caramba, mas você pensa assim, putz, que vão fazer com o personagem depois também. Então é triste pra franquia. Não, sacanagem. É triste pra franquia. Na época eu pensei, putz, coitado da franquia. Eu fiquei triste por causa da franquia. Não. Eu Mas aí veio o Ascensão Skywalker e eu pensei, ah, não é tão ruim esse filme, não. Não, Os Últimos Jedi é bom. A gente já debateu sobre isso, entendeu, cara? Então vamos aqui só pra encerrar. O Homem-Aranha 3 custou na sua época $258 milhões. O que hoje em dia daria por volta de $333 milhões. Foi, eu acho que, o segundo filme, se não o terceiro filme mais caro já produzido até aquele ponto. E arrecadou por volta de $895 milhões. E até aquele ano foi o filme de super-herói que mais tinha arrecadado. Só perdeu pro ano seguinte com Cavaleiro das Trevas. Que, convertendo para inflação, daria aproximadamente $1.2 bilhão. Bom dinheiro. Assim, todos os três filmes, convertendo por inflação, já arrecadaram mais que $1 bilhão. Mas assim, a grosso, o primeiro que foi arrecadar $1 bilhão foi o Longe de Casa. Então é isso. A gente chega aqui ao final do programa. Foi até nostálgico poder rever essa trilogia. Muito obrigado, Microfonão, por ter participado desse programa. Eu não teria feito ele sem você. Foi muito bom. Obrigado por você que ficou até aqui e ouviu todo o programa. E no mais é isso. E até a próxima!